rapaz, hoje o povo tá com as cornices da mulher. Mas não é assim mesmo, né? Foi o Bacanai que tava ontem, o Bado Dário. Foi. Foi isso mesmo. Entendi, tá vendo como é o negócio. E ela nem coisou aqui, tá desonline, como diz o cara. Saiu de uma rebocada, beba. Pô, verdade. Bom dia. Bom dia, coronel. Olha, a Gilda tava no forró danado de bom, não foi? A Gilda tava linda, maravilhosa, como foi, sempre. Foi bonita, toda maquiada, tava parecendo assim, aquele reboco. Rapaz. Um monte de reboco na cara, chega, tá um batom bem vermelho que a gente viu o beijo dela de longe. Quando a gente tirava a foto, chega, brilhava o beijo. Parecia uma placa luminosa. Uma placa luminosa, os beijos dela. Mas tava bonita, ela é a Benny Cleide. E a Benny Cleide cheia de ruge. E família. Tudo maquiado. Até o geleia tava maquiado. Foi com a cara branca que chama. Parecia um reboco de parede. Bom trabalho pra você. Tava deixando pra dar um bom dia pra você quando o Zeca chegasse. Eita, Gilda, obrigado. Bom dia, Zeca. Eita. Bom dia, Gilda. Boa companhia pro coronel, viu? Que falsidade. Deus abençoe os dois. A senhora também. Ô, Zeca, tu tava tão empolgado lá. No balneário. Menino, por que aquela empolgação toda? A pessoa falava contigo, tu não dava um pingo de valor. O Jorge. Correria, Sérgio. O coronel, né? Compromisso, pode chamar ele de Jorge agora, não. O coronel. Ainda deu assim um valorzinho, ainda chegou assim perto de mim. Porque eu tava ali tapeando, né? Esse povo assim, esse tipo de gente, a gente tem que dar valor de vez em quando. Ô, coronel, o povo tudo chique no forró. Defumado e eu todo defumado. E outra, né? Eu dei valor a você, porque você tava com a cara de reboco, bem bonita, né? Todo assim, botou um batom parecendo aquele coisa de pista. Chega, tava aquela florescente de longe. Na porta, ainda pegou na minha mão, mas... Eu peguei, mas passei álcool, viu? Mas tu, vice, tava empolgado demais. O Zeca vendeu o churrasquinho tudinho, ele vai ficar empolgado, não? Ele nem ligou mais, deixou a mulher assando e foi comer e beber, olha. Ô, cara, fluiz, voltou com dinheiro. Voltou com dinheiro, vai ficar mais menino. Não sei por quê. O churrasco que tu tava vendendo não era nem promoção a tu. Olha. Olha. Era da igreja. Graças a Deus. E por que tu tava daquele jeito? Eita, menino. Na correria, misericórdia. Me pegou, a senhora sabe que eu sou humilde. E ele doou, viu? Ele vendeu o churrasco, mas ele doou, né? A gente trabalhou lá pra igreja. O churrasco era tudo dele, Judas, mas ele doou pra igreja, viu? Isso. Doou, viu? A gente fez nossa doação, nossa parte, né? Foi uma parte, ele doou uma parte dele, né? O latino doou outra parte, né? Assim, graças né? a Deus, graças a Deus, foi bom. Foi bom, né? Assim, tá? Coronel, tô ligada, viu? Tá certo. É na energia, você, né? Tô sabendo. Tô ligada no seu programa, desde entendi. Cedo. Tava deixando pra lhe dar um bom dia quando o Zeca chegar. Quem tava ligado logo cedo foi a Simone Braga, que logo cedo já tá ligada. Gente boa, beleza? Quero mandar um bom São João. Já chegou, Zeca? Um bom dia, primeiramente. Um bom São João. Então pega como se chegou, né? Não. Diga, dano. Olha esse negócio de Alzheimer, é um negócio da pessoa. Você esquece as coisas. Eita, meu Deus. Bom dia. Ela esquecendo, né, Alzheimer? Um bom Santo Antônio, um bom São João e um bom São Pedro. Eita, pra todas as minhas amigas. Foi tudo. Todas. Que elas se divirtam e sejam felizes. Deus abençoe. Amém. Vai ter o churrasquinho do Zeca, Gilda, dia dos namorados, ali, ali no pátio do mercado. Ele já mandou botar as tendas, tá lá, tudo armado. As tendas. Foi tudo do Zeca que botou as tendas, né? A produção já tá trabalhando, já. Já tá a lá, equipe. Um grande show, que vai ter um grupo de pagode que vem da Alemanha, como no pagode? É o pagode do Quecinho. Pagode do Quecinho. Isso na Alemanha quer dizer Hardy Tonight. Bota aí né, que eu tô falando. É isso aí, Hardy Tonight. Daqui a pouco eu vou botar o Quecinho, que ele vai falar aqui, porque ele fala inglês, isso, entendeu? Isso. Ele fala inglês, daqui a ele pouco eu boto. Ele fala inglês, mas canta português. Em português. Coronel, tô ligada, viu? Tá mesmo, tá ligada. Tá mentindo. Eita. E tá soltando cobra. Porque eita, nem de maquiagem eu gosto. Hoje aquele beijo grande, vermelho, é o quê? Rapaz, por isso que não ajuda nada. Será que foi uma tapa, um burro? Tá tão rindo, é toda assim. Aquilo foi um burro, rapaz. Tava com um beijão parecendo a Lady Gaga. Oxi, assim, aquele beijão. A única coisa que eu boto só é um batom. Você tá mentindo, viu? Por e isso... outra, eu tava dançando e quando eu chego é dançando. Beleza? Aí eu transpiro muito. Por isso que eu vi a cara dela toda aqui assim branca, porque dançou tanto que o sangue fugiu. Ô, coronel, eu fiquei tão feliz, coronel, porque o eventos, né, que aconteceu lá no balneário, naquele dia, menino, foi bombou bom. De gente. Foi. Outra, foi tava muitas vendas, viu? Foi verdade. Eu creio foi que verdade. O pessoal da igreja, foi ou a verdade. Igreja, a coordenação da igreja, foi verdade. Ficaram bem satisfeitos, porque eu acho que saiu tudo. Porque... É, só a Gilda, que é pichincheira, só ela gastou quase R$400, rapaz. Só a Gilda, né? Que é pichincheira, né? Foi 400 quando que ela gastou. Aí vem o Júnior Gelé, que é outro pichincheiro mais bonicleiro. Gastou mais 400. É assim, rapaz. Compraram muito caldinho, né? A Gilda secou a bacia do caldo. Que cerveja, cabaré, todo tipo de bebida. Foi verdade. Churrasco, batatinha, tudo tava saindo bem. Foi verdade. Eu fiquei feliz demais. Foi verdade, foi verdade, Gilda. Zeca, você está de parabéns, viu? Oxi, é aniversário dele, Gilda. Não tô sabendo, não. Tô completando quando, Zé? Próximo mês, dia 5. Ah, é mesmo, Gilda. Você tá certo. Tá dando antecipado, é né? O seu churrasco e a farofa é uma delícia. Você estava de parabéns. Obrigado, meu amor. Agora me chamou esse rapaz, que é churrasco do Zeca, não presta. Rapaz, lá na baixa. É carne de jumento. Carne de jumento. É que não tá prestando. É muita gordura. Muito... Ah, tem vergonha, Gilda. Rapaz. Estava não. Está de parabéns com o seu churrasco. Sim, tá certo, tá certo. Amei. Obrigado, me ajuda. Agora tu vê nessas coisas aí, Zé, porque na próxima ela já quer churrasco de graça. Eu sei disso dela. Eu vou fazer uma doação pra ela. Vamos com a nossa repórter lá diretamente do Mato Grosso, né? Opa, bota aí. É, nessa repórter, como é o nome dela? Déia Bonde, hein? É, Déia não, pai. Déia Padrão. Padrão, é. Bom dia, coronel. Aqui é Déia, de Cuiabá, Mato Grosso. Déia Padrão. Quero participar do sorteio de hoje. Mandar um abraço pra Nai, pra Muito Gilda, bem. Pra Vera, pra Delita, pra Helena Germana, pro Tião, pro Zeca, pro Bill. Obrigado, minha querida. Pro Mendonça Filho, pra todos os ouvintes, certo. Toda a minha família. Um abraço pra você e tenha um bom dia. É muito bonito, bom dia. 4 graus. Olha pra aí, tá? Quanto? 24 graus, tá mais ou menos. Tá, né? Mais ou menos, tá quase a temperatura de matriz. De matriz, né, Zeca? Eu também acho. Matriz deve estar hoje 28. Não, tá 27 graus, 27? Né? 27 graus em matriz de Camaragibe. Agora a previsão, né, pra cidade de matriz e aqui essa região todinha é de chuva, Zeca. Oh, rapaz. Ah, pai de namorado vai ser de chuva, Zeca. Que é bom. Eita, Jesus, é bom, Zeca. As tendas tá lá já, a gente vai lá. O Zeca mandou botar três tendas gigantes e na entrada botou mais 4, né? Vamos, o Zeca fazia uma festa danada. O Paulinho que foi o prefeito, mas foi o Zeca que comprou aquelas tendas, alugou tudinho. Um abraço ao Ademar e Barra, secretário de cultura. Por fazer essa tenda pra ele, né? Pra o Zeca. E disse mais, né? Disse que bota mais o palco. Vai botar aquele palco grande, já vai montar o palco. É pra lascar, o Zeca botou pra lascar agora. Agora, né? Então, a previsão de chuva é até domingo, rapaz. Eita, meu Deus! É, previsão de chuva até domingo. Aí a chuva mais vai ser do dia do namorado por diante. É de quarta, quinta, sexta e sábado. Olha aí, você, né? Que... A temperatura vai chegar na a mínima de 21, 22, a mínima, né? A mínima. É, pra gente aqui é frio, né, Zeca? É frio isso. É, pra gente aqui é frio, a mínima, né? É de friozinho. É. Mas é assim mesmo, né? É, o tempo é dela, né, Zeca? Cabeça fria. E o Zeca tá nem aí porque já mandou voar as tendas, né? Tá lá as tendas, tudo comprado pelo Zeca. O Zeca isso, é top, isso, rapaz. Isso. Diga aqui, ó. Ô, coronel, a gente batemos palma, cara, no final do jogo, coronel. Foi bonito demais. Batendo palma. O jogo não disse o que foi a festa, coronel. O jogo, a festa foi melhor do que o jogo. A gente batemos palma no final do jogo. Que palma apanhando, quem já viu bater palma pra quem tá apanhando? Com a derrota nos pênaltis, né? Que a gente ganhamos no tempo normal. Mas a torcida do CRB bateu palma pro jogo, como foi? Foi mesmo, bateu palma pra os cabas não ficarem desanimados, não se matando. Sim, né? Isso, coronel. O Toninho do restaurante Bom Jesus, o Jorge Dó e o filho do Elia Bug, o filho do Elia aí que mora no centro, o Banco do Brasil, aí o Elia da Preta, né? Filho do Elia tava lá, a gente quatro. Deve ser o Bob, quatro, né? Quatro amigos, isso. Quatro irmãos, coronel. Tá vendo? Tudo chorando lá. Eu fiquei de bonita. Coronel, Deus te abençoe. Abençoe esse programa. Porque eu vou te dizer, vice. É um programa tem de dias que eu tenho uma raiva tão grande de tudo. E eu falo pra mim mesmo. Eu não vou ligar mais pra o coronel, pra essa rádio, não. Essa rádio de gente, de gente irresponsável. Eita. Mas é uma felicidade, vice. Coisa isso boa. Tira qualquer um do baixo astral, é verdade, da ansiedade, da depressão, porque esse programa é só divertimento. Eu amo. Faz passagem dela, meu filho. Vai. Você logo sua passagem. Olha aí. É, tá vendo, Gilda? Tá vendo desse jeito aí. Ela ama, é um amor. É assim. Por isso que eu venho sempre aqui, né? Abençoe. Ah, tá bom. Olha, vamos botar a musiquinha aqui. Lembrando. Que vamos acordar a Cícero Dócia, né? Isso. Vamos aqui, vamos acordar a Cícero Dócia. Acorda na Bernardi. É, a Nath. Pra falar sobre o jogo de ontem. A Nath tá bem celular, eu dormi demais, porque já mandei mensagem, não chama, não tem nada. Ô, rapaz, bichinha. Ela quer bem, ganhou um relógio novo, ela, viu? E hoje o sorteio é o quê, coronel? Hoje é o quê? Hoje é uma linda camisa masculina em homenagem ao Dia do Namorado, doação de Jeane Santos. Uma coisa boa. É, e Jeane Santos tá com uma grande promoção, Zé, cara. Opa, grande promoção. Manda pra mim pra me postar nos grupos. A Jeane Santos agora botou top na promoção. Ô, Jorge, tu diz aí que eu tô com uma promoção de camisa. Três camisas por 100. Assim, Jeane Santos, três camisas por 100. E cabelos, promoção em produtos de Jeane Santos Cosméticos. Uma promoção de camisa, três camisas 100. Olha aí, a Jane doidou. Mande pro amigo que vai puxar nos grupos. Dia dos Namorados, três camisas por 100 na Jeane Santos. Olha, tá coisa vendo? Boa, promoção é melhor demais. Do que essa. É verdade. Ô Gilda, meu amor, bom dia. Eu digo que ele é terapêutico. Olha. Se eu estiver em casa, não estiver trabalhando, Braga, já amanheço o dia ligando. Olha pra ouvir. O programa do Coronel Catuamba, porque é terapeuta. É verdade. É verdade. O programa aqui é sério? É, vou perguntar a Simone Braga, porque eu sou do tempo da Fazenda. Sim. Eu sou de Lauro Braga ainda. Né? Lauro Braga, quando morreu, deixou a Fazenda dele pra mim, né? Você é tataraneto do Lauro Braga. Ele deixou pra doutora Saleta, eu tomei. Foi Lauro pro Bumbel Braga, eu tomei tudinho. Agora, meu, eu quero saber, né, o que é isso aí? Tem capa terapeuta, que eu não sei o que é isso. Chamar. Isso é nome feio? É o que é isso que você está dizendo que a gente é aqui? Terapêutico. Diga aí o que é, que significa o quê? Porque a gente não estudou, né? A gente é meio assim, né, Zeca? Eu mesmo. Sabe o que eu nem sei? Você nem traduziu o que é terapeuta. Depois você disse, Simone Braga. Simone Braga, ela assim, na época, né, nos anos. Acho que é os anos o quê? Os anos 19 e 18, né? Século 18. Século 18, Simone Braga. Simone Braga, gente, ela foi a primeira roupinha do Bom Jesus, foi ela que fez. Foi mesmo. Primeira roupinha do Bom Jesus. Eu lembro disso aí, Aí Simone Braga, junto aí com a Gilda, quando o Bom Jesus fazia um milagre, descia lá do outro, né? Lá do Cruzeiro, descia aqui pra igrejinha aqui embaixo. Isso. Simone Braga já tava fazendo a roupa. Era só, você tá de casa nova, fazer uma roupa nova pra você. É nova, Simone Braga. Não, não é costureira, não, é porque chamava alfaiate. Alfaiate, justamente. A Gilda que desenhou a roupa, Gilda. Não ajuda. Era Gilda. Aquela cruz lá de cima, humilhando o velho quando fez, né? Que trouxe a madeira, foi da Espanha, né? Que veio nas caravelas. Aí Simone Braga foi lá botar o nome Brasil. Ao Brasil. Botou o nome lá na plaquinha. Botou. Eu que fiz. Foi. Botou lá, né? Pois é, ainda a história de matriz. É bonito demais esse povo, né? Simone Braga na história, Gilda, né? Essas múmias. Somiliano, a múmia, né? Somiliano foi servente, rapaz, na pirâmide do Egito. Foi verdade, Somiliano. Aquelas pedalinhas, ninguém sabe como foi que carregou. Ele sabe tudo. Ele sabe tudinho como foi que fizeram a pirâmide. Só ele mesmo. Menino. Eita. Ô, menino, deixa dessas histórias. Rapaz. Não, eu sou jovem, só tenho 65 anos. Vou saber. Nova. 65. Muito bem, Simone. Eu não sei porque esse povo vai esconder idade, né, Zeca? É, porque a Gilda tá com quase 200 e diz que tem 20. Eita. É, né, que ela botou uns negócios na cara lá pra ir pra festa que parecia de 15 anos, né? É, aquele reboco. Aí, e a Simone Braga tá dizendo que tem... Ah, 60. Oh, meu Jesus do céu. 60 mais 60, ai, né? Ai, meu pai. Eu sei, Simone, na sua idade, quem você trabalhou muito aqui na época, né? Primeiro padre que veio pra matriz foi Simone, né? Que acolheu. Tô sabendo tudinho. Mas assim mesmo, vamos com a musiquinha, né, Zeca Paulo? Vai, vai, solta, solta. Eu não sei se eu boto um brega safado. Não, mas bota um ou um forró safado. Casa de reboco, bota não, casa vamos, de... vou botar logo um forró safado. Bota, Zeca. Bota, bota. O Mamini botou desse aí seu corno. Bote, bote, bote. Vou botar desse aí seu corno que vai lá pro Aloysio Bernardo e o outro. O Dário. O Dário, é, né? Tava lá, o Dário disse. Vizinho depósito do Gampão Bebidas. É, ele disse: por favor, bota uma música aí de corno pra gente. Foi, e assim, uma música que a gente. Assim, o Dário tava? Tava na hora. Do forró? Tava, do forró brega, tava. Ah, foi mesmo, foi, no forró danado de bono. Dário, Leonan e Gilmar, tava foi, os três. Foi, verdade. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Viu? Os três mosqueteiros. Olha, agora vai aquele Aloysio do Luiz já. É verdade. O Aloysio já caiu a carne, tá só o couro. É, o Aloysio, mas não é velho não, se é a morte. É a múmia. É a múmia, tá ficando já, né? Ô, rapaz! Tá fazendo o que aí, cara? É o Aloysio, tá em cima da casa. Desce daí! Deixa não, Aloysio. Deixa não. Desce daí, meu irmão! Deixa não, Aloysio. Desça daí, seu corno, desça daí. Respeite, Aloysio. Desça daí, seu corno, desça daí. Respeite. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Eu fiquei sabendo, foi gaiar da sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré, e os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa, saia dessa agonia e venha pra mesa do bar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, seu corno, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, rapaz, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, gaiudo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, gaiudo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, rapaz. Deixa esse negócio pra lá e vem pro bar tomar uma, mas eu... Coladinho, coladinho. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe,

Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem pintado, não quer mais vestido de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o domingo, a filha comentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, diz olhos surdinha, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caro quando pula hora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva do mundo, a filha adorada. No fundo nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, e diz logo surdinha, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Aqui no Forró Brega do Coronel Catuaba, ela só quer, só pensa em namorar, ela só... Música boa, viu? Essas músicas, assim, Vizeca, é umas músicas que a pessoa, assim, lembra, né, do passado, né, eu Zeca? Eu já tava aqui dançando. Ô, Zeca dançando tanto aqui, oxe, só tu vendo, viu, não... pessoal? Olha, pessoal, vai ter aí o São João das Comunidades agora, né? Isso. O São João das Comunidades, que vai ser lá no Centro Juvenil Dom Bosco, dia 15 de junho. Oh, dia 15 boa. É dia de quê, Zeca? Cadê? Sábado, domingo, segunda? É um dia de sábado. Deixa eu ver aqui. Dia 15. É, isso mesmo, Zeca. É sábado. No dia próximo 15. Sábado. Próximo sábado, dia 15 de junho, a partir das 7 horas da noite. As atrações. É, lá no Centro Juvenil Dom Bosco, né? Concorra a um balaio junino, uns, né? São vários balaios juninos. Vai ter lá, você... Agora, pra concorrer, a entrada. A entrada é quanto? R$2, Zé. Oxê. R$2 a entrada. Vai ter Jefferson Santos cantando. E o que mais? Vai ter o sofoneiro, o padre sofoneiro. Rapaz, o padre é show. Canta demais, não? O padre é muito bom. Rapaz, além de tocar, canta demais o cabra. É, vai o ter ele, é padre Luan. Vai ter apresentação de quadrilha estilizada. Sim. Que vem de não sei de onde, não sei de onde. E também daqui de Madrid também. Né, pessoal? Então, apresentação de quadrilha e muito mais. Você vai pagar só R$2 a entrada, R$2. E além de pagar os R$2, vai concorrer, né? Vai concorrer a prêmios, que é os balaios, né? Os balaios juninos. Cada um mais bonito do que o outro. Viu, Zeca? É já bonito. Sei minha programação de sábado. É, vai ser bom demais, Zeca. Já, assim. Já estarei lá, coronel. Então, Zeca... R$2, não comprei nem uma pipoca mais. Oxa, tô vendo. A partir... Olha, assim, ó. Vai ter 7 horas da noite, né? Vai isso. Ter a abertura dos portões, né? 7 horas da noite, isso. Né? Abre as portas, né? Quando for às 7h30, tem a quadrilha, a quadrilha da Filarmônica Bom Jesus. Vai opa, tocar lá, né? Bom demais. 8 horas, solinho com o Padre Luan, né? Padre que Luan. É o forró top com o Padre Luan. Raiz, né? E às 8h30, vai ter quadrilha estilizada. É a quadrilha estilizada, 8h30. E 9 horas... Já Jefferson Santos cantando muito pé de serra pra você, até forró. Até 1 hora da manhã. Ah, direto, até o povo aguentar a canela. Agora vai vender comidas típicas, sim. Lá, todo tipo de comidas típicas, né? Munguzá, bolo de milho, pamonha, tapioca, sopa, tudo que tiver de comidas típicas, né? Vai ter lá, tá certo, pessoal? Lembrando que lá é bom demais. Vai ser no Centro Juvenil Dom Bosco. Viu? Aquele forrozinho pra você com a família, né? Pra ver as coisas, apresentações e muito mais. Todo ano a gente tem, né? E cada ano que passa tá sendo melhor. Além das decorações, brincadeira pras crianças, vai ter pescaria, essas coisas pras crianças. Tudo oh, negócio. Coisa boa. Pra São João é lá, né? Fogueira, tudo vai ter. Tá certo? Então, abertura. É o São João das Comunidades. Matriz de Camaragibe sempre assim, muito bom, né, rapaz? Muita é, festa. É, bom de muita festa, né? Então, dia 15, você não pode perder no Centro Juvenil Dom Bosco, a partir das 7 horas da noite, R$2 a entrada para você concorrer a 5, 6, 7, 8 balaio junino, tá certo? Além de quadrilhas, né, quadrilha da Filarmônica, solinho do Padre Luan, quadrilha estilizada que vem de fora, acho que é de Marcelo, não sei de onde é, vem o Jefferson Santos, ah, isso é bom demais, né? É bom demais, já chamei a família para isso, Zeca, tudinho. Eu já estou lá. É bom, Zeca, é bom demais, é assim, que é tão bom que é bom, né, Zeca? É verdade, os eventos da igreja são maravilhosos. É, eu acho também. Bom dia, coronel. Olha. Oh, Dona Maria. Mãe do Dona Maria, hoje eu quero ouvir a música Que Saudade Me Dá, da noite de São João. Olha. Apreciei o Bendito, a Vaninha. O Padre Zé Bem. O Padre Zé Bem, a Comadre Neném. Aí, tá certo. A Nai, o Tião, o França. O Marco, Marquinha Rosa. E todos que estão ouvindo a rádio, bom dia. Bom dia, a mãe do Bill é uma repórter mais velha, né, a mãe do Bill. A mãe do Bill foi, ela ainda é madrinha do Cid Moreira. Eita, quando o Cid Moreira completou 2 anos de idade, ela foi madrinha do Cid Moreira, é uma repórter antiga. Foi ela que ensinou. Incentivou, né? Incentivou Cid Moreira. A ser repórter, a mãe do jornalista. Bill foi, a mãe do Bill, né? Diz que na época em São Paulo, né, ela tava lá tudinho, né, trabalhando, isso. Aí o Cid Moreira conheceu. E ela já era repórter antiga da primeira TV Tupi. Eita, foi lá, quando lançou a primeira TV lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, ela já tava lá. Ela é muito inteligente essa mulher. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Coisa boa. Eu gosto, né? Coisa boa. Eu não encontrei o que ela quer, não, né? Na noite de São João. É, saudade me dá. Acho que deve ser naquele São João, brincadeira de fogueira. Acho que deve ser isso aqui, né? Mas eu vou ajeitar aqui pra ver se é isso mesmo. Se for isso, é. Se não for, porque é, né? Mas vamos ver, né? Mãe do Bio. Bom dia, coronel. Bom dia. Aqui é o Adevan. Olha. Um abraço, coronel. O Adevan é o sorriso. Bom, Zé. Um abraço, sorriso. Coronel, eu quero participar do sorteio de hoje, coronel. Olha aí. Viu? Sorteio hoje é uma pizza, viu, sorriso? Eita. Você vai ganhar uma lapada 3 vezes ao dia. É, tá certo, sorriso. É hoje o sorteio, é da Jane Santos, né? É uma linda camisa, com a mais linda do mundo, né? A camisa. Coronel, aqui quem fala é o Felipe da Lagoa Seca. Quero participar do sorteio. É dominado esse menino. Também? Eu tenho a pena dele. Ô, oh, rapaz. Dominado também. A maioria dos homens da matéria. É o Nardone. É, né? Usa o nome de Felipe. É, Mardônio é o nome dele. Ele é dominado pela mulher também. O nome dele é Nardone, cujo Felipe. Apanha muito. Ele está. Stallone, né? Eita, aquele rapaz. Outro, né? O Marinho, né? O Marinho. Mas essa mãe do namorado, não tem isso não. Vai, não vai. A mulher do Stallone já disse. Vixe, eu tava lá e disse, agora venha me dar florzinha, sim. Essas besteiras, venha. Perfume da Avon. É, agora os outros aí você vai dar carro, moto, agora a mim você quer dar flor. iPhone. É, me dê um iPhone não. Sim, é, um 15. Não, dê, não, o 15 logo não. sabe, não tá ele lascado, Stallone. Ô, sei não, viu? Bom dia. Bom dia, coronel. Eita. Quero mandar aqui um abraço para minhas amigas. Repórter Bernardo. Deia, Gilda. Ela mesmo. Elidia, Helena Germano, Cícero Eudócia, Adelita, Alcicleide, Valderei, Valdirene. Tá, eu já. Não vou falar na minha porque ela não fala em mim. Ela ganhou um relógio novo. O Mudo deu um relógio pro namorado. Gastou 350 relógios. O Mudo deu redondo? O redondo de prata mais. Pô, e ela mandou a foto pra mim, né? Lindo. A Nai mandou a foto pra mim e do Mudo, deu um relógio ela de prata, novo, zerado, em homenagem ao dia do namorado. Ela disse que não gostou, não, porque é muito caro, né? E queria um mais baratinho, mas já que ele deu, aí aceitou. Aquele daquele de 15 reais da feira. É verdade, mas eu não sei se é de 15 reais, não, Zé, mas só sei que é. Só sei que ela disse que é de prata e o Mudo comprou. Foi, tô sabendo. A Cícero Dócia disse assim, ô coronel, sim. E aquilo é de prata, não, aquilo é de lata. É de lata, a Cícero Dócia tá dizendo, agora fica se mostrando as coisas dos outros. Rapaz. Daquele Caruaru. Eita. Pra o seu Ilha Grande, seu França, Tião Macarrão, Ramos, Mendonça Filho. Eita. Ela tá cansada. É Augusto e o Zeca. Quem tava com o cabelo pegando fogo foi tu. E eu não tava torcendo pro teste de CRB, não. Desgraça de CRB, não. E eu falei nada. Ah, coronel, eu quero mandar também aqui um abraço para o seu Bill, a mãe do seu Bill, a família do seu Bill, o pai do seu Bill, pai irmã do seu Bill, pra prima do seu Bill, pro sobrinho do seu Bill, pra sobrinha do seu Bill, pra todo mundo do seu Bill. E mandar um abraço aqui também para o seu Dé, o irmão da Tana Jura. Se quiser, viu? É seu. E a Tana Jura tá no buraco. No formigueiro lá, eita, tentando sair ela pra tá fora. Na cachoeira, água caindo. E esse bico com a vassoura empurrando ela pra dentro. Tá parecendo. A Nai mandou a foto pra mim e deu um relógio ela de prata, novo, zerado. Oh, oi, oi. Ela já gravou falando coisa feia. Bom dia, coronel. Bom dia, Zeca. Bom aqui dia. É Rosineide da Rua São Francisco. Rosineide. Uma passada semana pra vocês. Você para o Mendonça Filho, para todos os ouvintes. Aí. Tá vendo? A Cícera Dossa tava dizendo, se eu não quero conversa com a Nai, depois que ela ganhou o relógio, não fala mais com ninguém. Ela disse, né? Cícera Dossa também é uma pessoa muito antiga na matriz, né? Isso. O pai dela, quando abriu a loja aqui, ela já era nascida. Oxê! Foi, não sei como. Foi, é mais velho que o pai dela. É igual aquela história que nasceu o primeiro ovo ou a galinha. Foi, agora foi ao contrário, foi o ovo, né? Oxê, porque ela já era nascida, né? Ela que ajudava o seu Miliano, né? O seu Miliano escolher as madeiras. Pra colocar na igreja do Bom Jesus. Sabendo. É, muito antiga. É, ela. Pai do céu. Olha, é a Cícera Dócia, a Gilda, né? E a menina, como é o nome da Simone outra? Simone Braga. Simone Braga. Tudo bem assim antigo, esse povo, né? Acho tão bonito, né? A história, né, Zé? É, muito coisa bonito, linda, né? Olha, hoje na Agromax, né? Temos vários tipos de chapéu na Agromax pra festa junina. Tem aquele chapéu Nelore. Tem aquele chapéu estilo vaqueirinho, né? Vaqueirinho. Uma coisa boa. Bombom. Tem aquele chapéu grande de palha, top também, né? Além de chapéu, vende sela, vende ração para animal, vende tudo o que você imaginar. Agromax também doou pro dia 16. Um chapéu lindo. Como é que se chama, Gugu, esse chapéu que tu doou aqui pra gente? Esse chapéu assim, esse daqui, Zeca, que é branquinho. Deixa eu ver. É, eu não sou o nome desse chapéu, Zeca. Eu não sei desse aqui, Zeca. Eu não sei o nome desse chapéu, não. Eu boto o nome desse chapéu, batizo de Alcimar Monteiro. É, aquele chapéuzinho que tem de Alcimar Monteiro. É. Mas tem um nome, né? Tem um nome, não sei, né? Eu não sei. Deixa Agromax, eu não entendo nada. Agromax respeita tudo, pessoal. Até os feriados, ele abre 24 horas. Eita, coisa boa. É, quem quiser, né, assim... Concorrente, né, da padaria do Leonão. Do Leonão, justamente. Esse que vai arrancar até a porta de lá. Ele disse que lá tem veterinário, qualquer hora que quiser, veterinário tem lá, viu? É, seu cachorro, seu gato, sua mulher tá com raiva. Quando a Nai tiver doente, a gente já sabe quem qualquer procurar. Coisa, sua mulher tá com raiva, procure lá na Agromax que ele dá vacina, viu, também. Oi, Zeca, R$15. Eu tô com recibo, vou passar na tua cara, R$350. É amostrada. Menino, me respeita. Eita. Tu tem nada a ver que for de 15 ou de 20? Eita. Foi tu que comprou? Eita. Tu me dá alguma coisa? Eita. Ô, Zeca, eu tenho certeza que tu ainda não deu o presente pra tua namorada. Viu, tu é mudo. Eita. Lembra, já me deu antecipado. Eita. Beijinho. É inveja. Vai. É inveja. Dizendo que tu deu a tua mulher. Oxe. É toda noite fazer a coitada ficar no sereno, a pra vender esse petinho pra tu. Eita. Que tu faz com ela. Eita. É empresária. Os grandes empresários têm que trabalhar mesmo pra manter o imposto. É verdade. E os funcionários. Eita, meu Jesus. Eu não vou dizer nada não que eu dei ela não, mas o coronel sabe o que eu dei. Deu foi, um carro, rapaz. Foi, um carro. Foi verdade. Comprei um carro pra dar ela, rapaz. Novinho, que ela tá tão alegre que quase dava nele hoje. Eita, mas muito bom. E Maia já, Cícero Dossi, não é desse tempo mesmo, Zé. Que é a pessoa maravilhosa. Eu acho que o registro dela é falsificado. É, porque ela botou a idade, claro, né? Que a idade não é mais. O registro dela é daqueles papel grosso antigamente, que nem aqueles, como é pergaminho. Ô, coronel. É verdade. Gente, besta é outra coisa. Tenho o prazer de dizer no programa que foi R$350. É, mas ela tá dizendo pouco e foi R$2.500. Diz que é um. Ela tá dizendo que é um Rolex. Dividido no cartão, 48 prestação. Vixe, mas paga mais não. Paga mais não. Paga mais não, paga mais não. Isso aí vai sujar o nome, o cartão hiper. Bom dia, coronel. Bom Eu sou dia. A Ana da campanha. Boa, quero Ana. Participar do sorteio. Eita, ela mandou uma foto do relógio. Ela mandou a foto do relógio, vou até mandar a foto, já mandei a foto do relógio pro povo aqui. O sorteio. Qual o seu nome? Cadê a foto do redondo? A foto é redondo ou quadrado? Eita, meu Jesus. Gente, esse aí é o relógio, né? Que a Nai ganhou, a Nai, né? Ganhou o relógio, com a mais linda do mundo, o relógio. Ganhou do mundo, de presente. É do amado, rapaz. É muito bonito. E é de ouro, viu? Relógio, ouro não, de prata, né? De prata. Prata escovado, né? É diretamente da Espanha. Relógio importado, foi. Rolex. Doação, é, ganhou quem ela. Tem um desse é o Mike Tyson. É, isso mesmo, Zeca. Tyson. Eita, não ganhou. Agora faltou mandar a nota. Que disse que ia mandar pro meu amigo. Como é o nome? Pro Zeca. Você ia mandar nota e não mandou. Mandei até pro Mendonça pra ver qual é o relógio que ela ganhou. Né? O relógio com a mais linda do mundo, Mendonça. Foi a que ela ganhou, viu? É, a Nike ganhou. Fazer o quê, né? A Cibite disse que foi não. Ela forçou. A Cibite tá dizendo aqui que ela forçou ele dar o relógio. Rapaz, menino é bom demais. Eita, ganhou uma pulseira de ouro, Zé. Olha. Eita, ganhou mal uma pulseira de ouro. A Nai também ganhou de presente, rapaz. Ô, coronel. Oi. Eu conheço bijuteria, rapaz. Eita, bijuteria. O que tem mais ali no comércio de Maceió é de bijuteria. Eita, menino. Para com isso, coronel. Esse relógio aí é lindo, hein, Nai? Parabéns, hein? Olha, enganando. Ganhou um lindo presente. Eu tenho pena, fica enganando a bichinha. Eu... Ela vai perder igual o outro perdeu no rio. Eita, ela não tá doida de botar esse relógio no rio, não. Ela não tá doida, não. Essa mulher tá chique mesmo, né? Olha só. Tá lindo, hein? É um relógio, é uma pulseira. Acho que é uma pulseira, né? Lindo, lindo, lindo. Ah, então, pessoal, a Nai, né? É... Tudo biju, meu amigo. Viu? Tudo biju. Ei. E ele comprou um carro de mão. Ou então um carrinho daquele de enfeite e deu pra ela. Eita! Ah, mas eu comprei um carro. É verdade. O Zeca tá com inveja, não deu um desse pra mulher dele, né, Nath? Eita, defensor. Ô, coronel e Zeca. Oi, Dona Júlia. Eu creio que a Cícera Eudócia ainda não se manifestou. Ela deve estar bem com a filha. A filha, eu acho que entrou em trabalho de parto. Eita. Ela está bem com a filha dela, acompanhando, né? Ou aqui, ou em Maceió. Eita, é mesmo a Fernanda. Eu creio, né? Eu não tenho certeza, não, porque eu não ouvi, ela não mandou dizer nada a mim. Eita, eita, vamos. Mas a senhora me ajuda, a repórter investigativa, a senhora tem razão. Tem que descobrir, tem que descobrir, viu, Júlia? Como foi, como é que é, se é mesmo, se vai dar certo as contas. Bom dia, coronel. Aqui é a Valderiz, da Rua da Delegacia. Quero participar do sorteio de hoje. Desejar um bom dia. Bom dia a todo matrimônio, minhas amigas e amigos. Quero participar aí, coronel, para ganhar essa camisa. Tenha um bom dia, coronel. É verdade, Simone, é uma terapia. Coronel aí é uma terapia. Vai o Zeca. Um abraço, minha amiga. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Mendonça, lá em Maceió. Daqui a pouco o repórter vai dizer como é que tá o clima lá na capital de Alagoas, né, das Alagoas. É o Mendonça Filho. Mendonça, isso aí é o presente que a Nai ganhou, viu? Ganhou do mudo, tá certo? E um presente foi essa pulseira de prata, né? Do Amaro. É, de prata. E também esse relógio de prata, né? São um conjunto que ele ganhou. Deu mais de 350 mil reais, né? Nesses dois presentes para ela, que é de luxo. Diz que essas duas joias foi do Carlinho Maia. Isso foi. Do Carlinho Maia ele comprou, né? Loja então, de grife. De grife, muito bem. Comprado lá do Caruaru na Feira da Suanca. Eita, rapaz, demais. Desmoralizou a Nai agora, viu? Tá, tu não tá vendo aí a nota fiscal qual é, não? Ela mostrou a nota fiscal? Ainda não, nem mostrou. Acho que ela mostrou a nota fiscal? Ela mandou fazer, Zé. Que mandou... Tu vai ver, a nota fiscal que vai dizer. Bom dia, coronel Gatuaba. Eita, já falar da Nai. Maria, que mora na Barra de São Miguel. Aqui eita. Tá chovendo muito. Olha aí, Barra de São Miguel. São Miguel, litoral. Tá chovendo também? Tá não. É, quero mandar uma música pra minha mãe, Roberta Miranda. Obrigado, agradeço muito. Olha aí, Maria lá na Barra de São Miguel, um abraço. Dia 16, o nome do chapéu é Chapéu Panama. É Panama, né? Chapéu é Panama. É a marca dele, né? Isso, para o dia 16, em comemoração ao Dia dos Namorados, né? É, em comemoração dos namorados, né? Olha aí. O Gilmar usa também, né? Usa da Agromax, da cabeça aos pés, né? O chapéu. Tava com desse também. É, chapéu e bota, né? Não for roda nada de bom, ele tava lá. Foi da Agromax, né? Que ele comprou lá. É, Agromax tem tudo. Vai lá conferir. Ó. Ó. Ó. Bom dia, Coronel Catuaba. Eita. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, Zeca. Tava morrendo de saudade de você, viu? Bom dia, obrigado, minha amiga. Coronel, minha sexta-feira, cinza. Botou a Nai no seu lugar. Eita, só foi a Nai sentar na cadeira. Diz a Alcione, né? Que o rádio dela explodiu. Ela teve que comprar outro. Essa artimanha da Nai já é velha. Bom dia. Ô, Cícero, essa artimanha da Nai já é velha. Né? Ela fica dando o golpe. Quero dar meu bom dia pra Nai, que mora no sovaco da ovelha. Eita, catingona. Pra Delita do Passo. Pra Lena Germano. Sim. Professora Aida, Valdeires. Coisa boa. Alcione. Sim. Dona Bil, da Rua do Pau d'Arco. Lena Germano, Preta Variedades. Vamos embora. A Morgana, que é a boa da Rua dos Coqueiros. E eu sou a boa da Rua Belém Brasília, eita, né, Coronel? É verdade, é verdade. Também, uma boa lá, outra boa cá. Eu quero dar meu bom dia para o Joguinho, para o Formigão, para o Dácio da Rua do Coqueiro. E por último, eu quero dar meu bom dia para o Bill e para toda a família do Bill. Bill, aquele abraço. Coronel, eu quero a música de Frank Aguiar, Mulher Madura. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. Sou eu, Coronel. A boa. A mulher mais pequena da Rua Belém Brasília. Oxê. Coronel, eu também esqueci do meu amorzinho. Eita. Gilda. Olha. Gilda, obrigada por ter se lembrado da minha filha, viu? Ô, rapaz. É, até agora eu não tô sabendo de nada, mas ela já tá esperando, viu? E é um ajuda, menino, o nome dele vai ser Davi. Obrigada mesmo, Gilda. Eita, Coronel, esqueci de dar um bom dia para o Mendonça Filho. Bom dia, Mendonça Filho. Eita. O que é essa joia, Coronel, que o senhor enviou para mim? Oxe. O senhor tá doando, é? Eita! É. Não, mas o Coronel achou. Cícero Doce. O Coronel achou e tá procurando a dona. Essa joia aí, Cícero Doce, foi a Nai que ganhou do mudo, né? Ganhou do mudo de presente dia do namorado, né? Ela disse que foi do Carlinho Maia, né? Foi 350 mil, né? Carlinho Maia souber disso, vai processar ela. Pô, disse que o mudo comprou pra ela, deu de presente antecipado, dia dos namorados. É desse jeito aí. É pra que fique new dela. É fake new. É. Ó, vamos diretamente lá pra Barra de Santo Antônio com o repórter Cebola. Vamos Cabine. Lá. É, vamos lá. Olha. Bom dia, Coronel, que está falando o Cebolinha diretamente de Barra de Santo Antônio. O tempo aqui está nublado, hein, Coronel? Eita. Mais de sol para que chuva. Oxe, ao contrário, está nublado. Quero participar do sorteio de hoje. Quero que você mande um abraço aí para nossa amiga Nil e o nosso amigo João, que mora aí na Rua da Ponte. Valdirei, seu Nivaldo Babuleta e a esposa. Nosso amigo que mora aí na Rua da Batata, o... Timbalada. O dele, meu Cabo Vito. Na Rua da Batata, ele... É tanta gente. Quer que eu fale diretamente no nome dele. Sim, rapaz. Ele só gosta de estar aí no Bar da Cobra. Ah, eu sei que é. Ele mandou que eu botasse aí. Você pediu pra eu botar uma música de Amado Batista, qualquer uma. Viu? É o Zé. O nosso amigo é Valdir, o nome dele. Valdir, mora na Rua da Batata. E o nosso amigo Zeca, um abraço. Um abraço, irmão. Não esqueça não, Zeca. Ele manda aí um brega pra nós. Tamo junto. Vamos tomar uma junto, Zeca. Aí, Cibone. Que eu esqueci o nome dele, mas agora lembrei. Ah, tá certo. Agora eu sei quem é. Tá certo, né? Bom dia. Bela joia, viu, minha amiga Nai? Você ganhou. Do mudo, né? Você merece. Você merece. É uma joia de Carlinho Maia. Até eu fiquei com inveja. Eita, joia de Carlinho Maia foi demais. Carlinho Maia vai processar. Vai, gente. Que ele soube um negócio desse. Bom dia, Coronel. Que eu ando na Rua do Meio. Quero participar do sorteio. Olha aí, tá participando também, né? Do sorteio. Bom dia, Coronel. Ilha Grande. Quero ouvir hoje com trio nordestino, xodó de motorista. Eita. Oferecendo a turma aqui da campanha, o Jogue Mar, para o Jogue, a Maralinho, Mário Gabriel e o compadre João Maleta. É o nome mais bonito da campanha. O cabo que tem o nome mais bonito é João Maleta. E vai pra galera de Matriz, aí pra Valdirei, Silmiliano, pra Nai, pra Tana Jura, pra Cibite, Dona Preta Variedade, pra Dona Helena Geimano, e pra muito mais, Macarrão. E para o senhor, coronel. E o tá certo, tá certo. Obrigado, tchau. E também para Fátima. Sim. Fátima Americana, São Paulo. Ah. Minha cunhada, a irmã. Fátima de Americana, São Paulo. Saudoso, estou indo de Alagoa. Ela sempre ouve o seu programa todos os dias. Eita, obrigado, obrigado. Um abraço para vocês. Gente, eu volto já com vocês. Vamos botar a musiquinha, né? É, deixa eu ver que música é essa aqui. Solta aí. Vamos acabar com esse bate-boca. Calem a boca. Olha, aí. Parem vocês duas, deixem de brigar. Uma para casa, outra para o bar. Você sabe que eu nunca fui um santo. Escolhi uma mulher para a minha vida, mas eu também gosto de uma rapariga. Quem fica comigo vai ter que aceitar. Tem que aceitar. Eu tenho a reserva e a titular. Eu sou raparigueiro, não tem jeito não. Pare de brigar, chega de confusão. Por isso vocês têm que entender. Uma mulher em casa, uma mulher na rua. Eu vou assim, dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Eu sou raparigueiro, não tem jeito não. Parem de brigar, chega de confusão. Por isso vocês tentem entender. Uma mulher em casa, uma mulher na rua. Eu vou assim, dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Exclusiva Cadillac 69. Vamos acabar com esse bate-boca. Calem a boca. Parem vocês duas, deixem de brigar. Uma já pra casa, outra para o bar. Vocês sabem que eu nunca fui um santo. Escolhi uma mulher para minha vida, mas eu também gosto de uma rapariga. E ficar comigo vai ter que aceitar. Tem que aceitar. Eu tenho uma reserva e a titular. Eu sou raparigueiro, não tenho jeito não. Parem de briga, chega de confusão. Por isso vocês tentem entender. Uma mulher em casa, uma mulher na rua. Eu vou assim, dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Eu sou raparigueiro, não tem jeito não. Parem de brigar, chega de confusão. Por isso vocês tentem entender. Uma mulher em casa, uma mulher na rua. Eu vou assim, dando conta das duas. E de nenhuma eu vou esquecer. Vamos acabar com esse bate-boca. Valeu, Cadillac 69. Tem tanta fogueira. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista. Bota olho na direita, na esquerda atenção. Mas se vê uma menina, ele vai de contramão. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Em quase toda parada, pra comer ou descansar, ele vê uma menina por ali a passear. Se o cabra for solteiro, pensa logo em se motorista na estrada, cuidando da direção, bota olho na direita, na esquerda atenção. Mas se vê uma menina, ele vai de contramão. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Em quase toda parada, pra comer ou descansar, se ele vê uma menina por ali a passear. Se o cabra for solteiro, pensa logo em se casar. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Camaragibe FM 87,9. A música que toca o seu coração. 87,9. Chegou em Matriz de Camaragibe? SV Colchões. Temos colchões de todas as marcas e modelos. E mais, cama box de solteiro e casal. Travesseiros de espuma super macio. Você só encontra na SV Colchões, que fica localizado na avenida, de frente ao Colégio Nuri. Aceitamos todos os cartões de créditos e Pix. Maiores informações pelo fone 99166-1937. Isso mesmo, 99166-1937. SV Colchões, uma loja só de colchões em Matriz de Camaragibe. Venha nos fazer uma visita. SV Colchões. Atenção, Matriz de Camaragibe! O Shopping Bom Sonho no comércio da cidade está com uma super grande liquidação em toda a loja. É isto mesmo, temos peças de 10 e 20 reais na loja toda. Vem pra cá conferir. Esta é a super mega liquidação da loja Shopping Bom Sonho, ao lado do Pé do Patinho, no comércio de Matriz de Camaragibe. Economizando todo mundo, aceitando todo tipo de cartão de crédito e também Pix, que é economizar de verdade. Então vem pra cá. Shopping Bom Sonho está com a loja toda de 10 e 20 reais. Quer conferir? Então vem pra cá, Shopping Bom Sonho, no comércio de Matriz de Camaragibe, bem pertinho de você. Vai ser a festa, vai todo mundo dançar. Se você quiser viajar com conforto e segurança, Bom Jesus Turismo. Ônibus com poltronas confortáveis, ar-condicionado ou sem ar. Viajamos pelo estado de Alagoas ou fora do estado. Bom Jesus Turismo. Viajando também para Caruaru, todas as quinta-feiras, de meio-dia, saindo da Praça Bom Jesus, em Matriz de Camaragibe. E voltamos na sexta-feira, de 8 horas da manhã. Maiores informações pelo fone 99135-6422 ou 99988-2081. Bom Jesus Turismo, conforto e segurança. Organização Dedob Dias. Bom Jesus Turismo. Da sua casa, gás e água de qualidade. França Gás, gás e água mineral. Rapidez, agilidade, segurança e qualidade. França Gás é o nome, a gente sabe. Vai beber e pede pra fazer a entrega rapidinho. França Gás faz pra você. Vai beber e pede pra fazer a entrega rapidinho. França Gás faz pra você. A entrega rapidinho. França Gás faz pra você. França Gás, gás e água mineral. Telefone 99149-4372 ou 3251-1241. TG Refrigeração, manutenção de ar-condicionados, instalação, limpeza e consertos em geral. Fazemos manutenção em qualquer lugar de matriz ou região. Consertamos qualquer tipo e marca de ar-condicionados. TG Refrigeração, quer contratar nossos serviços? Maiores informações pelo fone ou WhatsApp 996574311. Isso mesmo, 996574311. TG Refrigeração. Organização Thiago do Bula. TG Refrigeração. Alves Autopeças e Acessórios. Aqui você encontra baterias, buzinas, faróis de LED, bola de engate. E na compra do óleo, a troca é totalmente grátis. Está esperando o quê? Temos também lubrificante, cera automotiva, cheirinho. E na compra das lâmpadas de LED, a troca é totalmente grátis. Agora com a grande novidade, temos oficina também, com mecânico profissional para cuidar do seu carro. Alves Autopeças e Acessórios. A nossa loja fica localizado na L105 Norte, próximo à quadra do Nuri, em Matriz de Camaragibe, Alagoas. Maiores informações pelo fone 99359-3552. Alves Autopeças. O menor preço e qualidade você encontra aqui. Organização e Tinho Alves. Alves Autopeças e Acessórios. Chegou em Matriz de Camaragibe, Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. Temos conveniência, queijo, manteiga, refrigerantes, torradas e todos os tipos de pães. Aberta de segunda a sábado, das 6 às 10h30, das 15 às 20 horas. Panificação Esquina do Pão, localizado na Rua Dona Brites Pimentel, antiga Rua da Lagoa Seca. E sua filial, Panificação Pão Quente, localizado no Conjunto Cícero Cavalcante, ao lado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. O menor preço é aqui.

música, informação e participação do ouvinte. Coroné Catuaba. Tá porque me tentei aqui. É no tili, tili, tili, tili, tili, tili, tili, tili, tili, que o Zeca tá por aqui. Olha, a gente vai ter aí, né, a festa dos dias dos namorados do Zeca, né? Olha, quem encontrou, né, você, quem perdeu uma chave, tá aqui com a gente, viu, a chave, viu, pessoal? Tá aqui com o coronel, né? O Zeca tá ali, já vai, viu, Ronaldo? Daqui a pouco eu abro a porta aí pra você. Deixa de agonia, que eu abro já a porta pra você, viu, Ronaldo? Você tá na porta, chorando, querendo derrubar a porta. Pera aí. Olha, o Ronaldo tá lá na porta, Zeca, né, o Ronaldo? Então, gente, bora lá, quem tá por aqui, deixa eu ver. É, uma atrás da outra aqui, pera aí. Bom dia, coronel. Quero participar desse sorteio. Olha quem é. É a Nilda, hein? Eu não sei quem é que tá aí, mas não sei. Né? Bom dia, meu amigo coronel. Bom aqui dia, eu falando da Baixaria Central. Queria participar desse grande sorteio e mandar um abraço aí pro nosso amigo Zeca. Olha, Zeca. Um abraço, coronel. Ai, tá certo, né? O Zeca lá ligado com a gente sempre. Um abraço pra Delita, na cidade do Parque de Camaragibe, nossa repórter. Bom dia, coronel. Eu sou a Delita do Passo. Eu quero participar do sorteio. Quero mandar um bom dia para minha amiga Nay, Dea, Gilda, Alciclei, para Dona Antônia, para Cícera Eudócia, para o Tião Macarrão, para o seu França, para o seu Ilha Grande e para o Mendonça Filho. Coronel, eu quero escutar aquela música, Sala de Reboco. Eita! Quero oferecer aí para todos os ouvintes. Tenham um bom dia. Aí sabe, vi. Eita, menino. Essa Delita, ela é assim, de 1900 e Guaraná de Rolha. Ela é muito antiga também. Sala de Reboco, ela pediu, vocês viram aí, que ela pediu Sala de Reboco, né? Música muito antiga, né, pessoal? Essa música é dos anos 1900 e Guaraná de Rolha. É do tempo dela mesmo, né? O nome dela é Numa Sala de Reboco, né? É muito bom. Vou botar com o Luiz Gonzaga, né? Porque ela gosta, né, do Luiz Gonzaga, né? Então, ela é do tempo... É neta do Luiz Gonzaga, parece ela ainda. É neta de Luiz Gonzaga. Parece que é isso mesmo, né? Valeu, Zeca. Eu acho que daqui pro final do mês... Eu vou estar aí, Raquel, seu teclado. Qualquer coisa eu procuro você. Tá ok? E manda aí o coronel aumentar aí o volume mais aí, que tá baixo demais aqui. Não tô já aumentei, pro Cebolinha. Não, e a voz de pessoal. Tá ok? Tá ok. Eita, esse é o Cebolinha, tá ligado. A gente vê que ele tá ligado mesmo, né? Eu mandei aumentar, viu, Cebola? Pra você, pra o pessoal que tá fora aí, porque tá com um problema aqui que tá baixando sozinho o volume, né? Tá baixando sozinho. Mas se preocupe não. Que já deu um jeito aqui, já deu um jeitinho. Tá alto que só tampa de chaleira. Ah, é aqui assim. Na sala de reboco. Bom dia, coronel. Quero mandar um alô aí pra Nai, pro Gugu, pra o Zezinho Cabeça Branca, pra o seu Ia Grande, pra o Bill de Rio de Janeiro, a mãe do Bill, o pai do Bill, a família do Bill todinha, pra Adelina do Passo, Macarrão, Samuelzinho, e também pra o Bill do Distrito, para o a Nena lá do Cavalcante, para o Tom policial dali do distrito também, e para o seu Zeca, para o seu assessor e para todos que estiver ouvindo aí. E joga uma bomba aí no pai do Gabriel CD, bota o jegue nele, viu? Você olha, toda vez não bota não o jegue nele, não manda o jegue pra ele não. Mas essa vez eu quero ouvir você mandar. Viu? Tá bom. Tchau. Viu, esse jeguinho foi pra ele, viu? Foi pra ele e pro Gabriel também, que o Gabriel merece, né? Aia! Bom dia! Bom dia, coronel, aqui é a Aninha da Rua dos Coqueiros e eu quero participar do sorteio de hoje. Olha, muito bem, um abraço aí pra ele, todo mundo aí, né? Vamos com o repórter lá diretamente da capital das Alagoas, né? Nosso amigo Medonço, né? Tá lá ligado com a gente, né? Na capital das Alagoas. É, ele sempre ligado, né? Ele disse, ó, coronel, tô ligado em vocês, tudo aí, né? Gente, o Zeca foi ali dar uma cagadinha, mas já voltou, viu? Já voltou, ó. Ah. Coronel, bom dia. Bom dia para você, bom dia ao Zeca. Enfim, todos os nossos queridos rádio ouvintes, uma ótima semana para todos. Capital Alagoana, coronel, só. Que dia maravilhoso para pegar uma praia, hein? Olha aí. Da mesma forma, eu acredito que esteja lá no Rio com o nosso amigo Bill. É verdade, coronel, Bill. Eu vou saber. Fazendo assim uma avaliação artificial, isso aí é um Rolex, pô. Eita, poxa! Muito feliz, hein, Ana? E ser presenteada. Ganhou um Rolex, é verdade, do mundo. O conjunto de prata aí da pulseira. Eita! Eita, coronel, bom dia a todos. Eu sou Mendonça Filho, falo da capital alagoana das mulheres. Oh, Mendonça, bom, né? Coronel, eu queria ouvir hoje, vou pedir o primeiro forró, hein? Luiz Gonzaga, Sofona Sentida, vamos oferecer? Pra Deia, lá no Mato Grosso, junto com o Braia. Alô, Braia, o garoto do tempo. Delita do Passo, esposa e família. O Bill, a família do Bill. O operacional Reinaldo. Lá em Goiás, a turma das Alagoas que reside lá. Aqui em Pernambuco, a Micaela. Eu falava Micaele, mas é Micaela, aniversariante do mês, né? A Gilda, José Hilda, Hilda, Simone Braga, Alci Cleide, Cícero Dócia, Preta Variedades, Radassa, a Esther. Há um forte abraço, saúde e muita paz aí para a tia Sebastiana, a Rosineide, a Adriana, a Márcia, Jamile, a Geana aí, um abraço aí a Geana, lá. É locutora a Geana ou o coronel? Também. Também. Na hora da rádio rever esses conceitos. Ela tá afastada, né, Geana, né, coronel? Não quer mais, eu valeu? Chamei, não quer vir, um abraço, não. Irmão, fica todos com Deus. Amém, e quer mais? Ah. Coronel, só pra contrariar, não é que começou a chover? Retiro tudo que falei, rapaz, irmão. Tá vindo disso a tu? Ah, coronel, mas vamos também abraçar aí o fotógrafo das estrelas, o São Ramos. José da Laje, né? É o Ramos. O Ramos. Alô, Ramos. Um abraço, Ramos. Pra ele... E a estrela do programa, a estrela do norte, a eita, Nai, eita, Altião, Gilmar, Cabo Vitor, a ti, coronel, enfim, todos os demais de nossos queridos radiovintes, valeu? Ah, valeu. Que mudança de tempo é essa, coronel? 27 graus. E aí no Mato Grosso, Braia, quanto tá? Eita, vamos lá pro Mato Grosso, como é que tá lá no Mato Grosso, mas só quem vai mandar é a Deia, né, lá diretamente do Mato Grosso, saber como é que tá o clima lá no Mato Grosso, e ele já chamou você, Deia, aí no Mato Grosso, né, a Deia, sempre ligada com a gente, o Braia, todo mundo aí no Mato Grosso, né, eita, é bom, né, Deia? A Deia é assim, né? Ela, não sei o que, vice minha gente, mas a Deia é gente fina, viu? Começando pelas pernas, né? Ó, ó, ó, ó. É no tilim, tilim, é no tilim, tilim. Eu só vou dançar se o coronel cantar pra mim. Esse relógio aí é lindo, hein, Naipa? Aí, aí. Bom dia, coronel. Aqui é Deia de Cuiabá, Mato Grosso. Quero participar do sorteio de hoje, mandar um abraço pra Nai, pra Gilda, pra Vera, pra Delita, pra Helena Germana, pro Tião, pro Zeca, pro Bill. pro Mendonça Filho, para todos os ouvintes, toda a minha família. Um abraço para você e tenha um bom dia. Aqui tá 24 graus. Olha aí, 24 graus, tá vendo, Mendonça? 24 graus lá, lá tá 24 graus. Vá para aí, tá bom, tá não? É, não tá nem frio, nem quente, nem quente, nem frio, né? Por jeito que o Mato Grosso é tudo assim, né? E explora, é isso aí. Bom dia, Coronel. Bom dia, Zeca. Quero mandar um bom dia também pra Jússi, pra Gilda, pra Cícera Eudócia, pra o Tião, pra o Macarrão, pra o seu Ilha Grande e pra o Mendonça Filho. Ô, Coronel, a minha amiga Nai ganhou um relógio e tá tirando foto e mandando pra todo mundo, né? Eita! Coisa de gente besta, né, Coronel? Que não tem o que fazer. Ei! Só porque veio de longe. Ei! Se eu sabia que esse relógio dela veio de São Paulo, Coronel. Eita! Foi comprado na 25 de março. Vixe! Bom dia, minha amiga Nai. Eita, na 25 de março. Aí foi demais. Zeca, quero participar do sorteio de hoje, Coronel. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui está 29 graus com sensação térmica de 30. Olha aí, lá. Eu não estou em casa, aí hoje Blaio não vai falar, mas amanhã ele fala. Vai, tá vendo? O Blaio amanhã fala, é o repórter Brian, né? Lá diretamente do Mato Grosso. É porque ela nunca... Bom dia para todos os ouvintes da rádio. Bom dia para você, Zeca. Bom dia para você. Bom dia, minha querida. Cadê a Gilda, hein? Cheguei agora, viu? Cheguei atrasada. Manda aí uma bomba para Simone Braga. É porque ela nunca teve nada. Quando a gente não tem essas coisas, aí a gente fica mostrando para todo mundo. Eita! Eita, Nai. Aí foi demais. Que eu ia precisar de uma coisa dessa com a Nai. Eita. Olha, Nai, quem disse aí que você não teve nada foi a Edinalva, viu? Disse que você nunca teve nada. Rapaz, vixe, eu não vou dizer quem é não, que eu não sou doido. É desse jeito, né? Bom dia. Bom dia, Coronel. Aqui é a Jéssica da campanha. Quero participar do sorteio de hoje. Já quero uma música de Heitor Costa. Bom dia, Zeca. Bom dia, meu amigo. Bom dia pra você, né? E quero mandar uma música pra minha amiga Rosa, que trabalha com você, o Tetê. Ela falou comigo. Quero oferecer a música de Heitor Costa pra ela. Eu acho que você, quando tava falando, botou o celular dentro da boca e engoliu, né? Porque ó, nessa hora aqui foi assim, ó. Bom dia pra você, né? Bom dia, Coronel. Bom dia pra você também, Jéssica. Bom dia, Coronel Catuaba. Aqui é o Vando da Sapataria. Força Márcia, participar do sorteio. Eita. É muito bonita, viu, Nai? Essa pulseira que você ganhou do mundo. Eita! Que foi do Carlinho Maia, né? E eu acredito, só não acredito. Carlinho Maia da 25 de março. Já descobriram já. Eles estão com inveja de você, Nai. Eita! Coronel, cadê a minha música? Eita! Vai botar pra semana, é? O senhor só sabe botar a música pra Gilda, pra Nai. Eita! Né? Butião. Eita! Agora pra mim você não bota não, né, Coronel? Eita! Aí foi boca quente agora. Isso é uma desmoralização, eu acho, né? Porque assim, né? A Nai nem pediu música assim, entendeu? Bom dia, Coronel. Bom dia, Zeca. Bom dia, Tião. Bom dia, seu Ilha Grande. Coronel, que participar do sorteio de hoje. Ah, tá certo. A Sofia do Conjunto tá participando também. Alô, Sofia, um abraço pra você lá do Conjunto. Coronel, aqui é Marisa da Rua do Lope. Quero participar do sorteio de hoje. Menina Marisa Paz que fala dentro do microfone. O Gernan da Rua Manuel Jair Mendonça está participando. Também o Amorim. Um abraço aí pro Amorim ligado com a gente. Ui, ui, ui. Não achei não essas coisas desse relógio e da pulseira não. Eita. Tudo bem. É perfeito, né? Assim, ela deve ter recebido com gratidão, porque foi do marido, lembrou dela como namorada, né? Eita. Mas, normal, pra mim, eita, normal. O relógio e a pulseira, né? A pulseira porque é de prata, eita, normal. Pode ser essa romanel, a pulseira. Tem jeito de ser romanel. Eita. Mas ela está de parabéns. Eita. Mas é normal. Eita, Nai, a Gilda tá dizendo que o seu relógio é normal, é paraguai. Olha pra aí, rapaz. Eu sei não, viu? Eu não gosto nem de dizer essas coisas, né? Ó, ó, ó. Porque é assim, Nai, ela disse essas coisas, mas não acredito não, né? A Clarice da Rua da Lama tá participando também. O repórter Bill, diretamente do Rio de Janeiro. Ui! Bom dia, coronel. Coronel, aqui é o Bill de Matriz, agora direto do Rio de Janeiro. Coronel Catuaba. Coronel, hoje aqui no Rio de Janeiro tá um dia de sol. Coronel, céu azul, sem nuvem, coronel. E o sol tá brilhando, coronel. Essa semana promete muito sol aqui no Rio, viu, coronel? Coronel, quero desejar aí um ótimo dia, um abençoado início de semana para todos de Matriz de Camaragibe, a todos que estão escutando a Rádio Camaragibe FM, coronel. Desejar também, coronel, um dia abençoado para o Zé Bem. Pedir a Deus que continue abençoando o Zé Bem. Um ótimo dia também, coronel, para minha amiga Nai. Minha amiga Nai, que hoje amanheceu inspirada aí. Olha. Obrigado, minha amiga Nai, por um bom dia aí para mim, para minha família. Quero também, coronel, desejar um ótimo dia para minha amiga Cícera Eudócia. Bom dia, Cícera. Bom dia, meu amigo Mendonça Filho, direto da capital alagoana. Um ótimo dia também, coronel, para o meu amigo França, meu amigo Titio, para o Tião, coronel. Um ótimo dia também, coronel, para minha amiga Deia, aí, direto do Mato Grosso. Bom dia, Deia, um abraço. Quero também, coronel, agradecer a Deus por continuar abençoando minha mãe, Ana Maria, meu pai José Cândido, lá em São José do Rio Preto, e toda a minha família, coronel Catuaba. Tá certo, um abraço, Zeca, bom dia. Aí, tá certo. Então, um abraço pra todo mundo. Vamos agora lá diretamente de São José da Laje, né, com o repórter lá, o meu amigo, né, lá diretamente de São José da Laje, com o repórter aí ligado com a gente, Ramos. Bom dia, Ramos. Coronel, bom dia, aqui é Ramos Fotografia de São José da Laje, coronel. Mais uma vez de volta aqui de São José da Laje, direto para Rádio Camaragibe FM, Matriz Camaragibe FM. É um prazer imenso, coronel, tá de volta. Essa polêmica aí, Nai, você tudo que tem vai mostrar, Nai, olha aí o que dá, Nai. Coronel, um abraço aí para todos os ouvintes aí da Camaragibe FM e para todos que estão ligados aí na Camaragibe, né? Ouvindo aqui, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, todo mundo ligado, Pernambuco, Catende, todo mundo ligado aí na Camaragibe FM. Que Deus o abençoe cada um ricamente, coronel. Valeu, coronel, aquele abraço. Um abraço aí. Esse é o Ramos, São José da Laje. Em primeiro lugar, senhora Edinalva, sei lá que eu não te conheço. Já vem a biju. Você disse que eu nunca tive nada. Talvez eu tenha mais do que você. O pouco com Deus é muito e eu sou agradecida pelo pouco que eu tenho. E senhora Gilda, eu não botei pra senhora achar nada, não. Eu mandei para o coronel, não foi pra senhora, não, viu? E não tem que achar, não. Quem acha sou eu. Eu achei bonito e pronto. Gostei, acabou-se. Ninguém vai pagar, certo? Você ou essa Edinalva vai pagar, se comprometer para pagar, não vai. Então por que ficar dando pitaque? Eu devo minha vida a você, Edinalva? Não. Cuida da tua vida, que a minha Deus já cuida, certo, Tama, bebê? Isso é feio, massa. Tá se incomodando com as coisas dos outros. É massa, principalmente uma coisa que não lhe dá valor, porque eu não te dou valor, eu não falo de mim, fica dizendo isso. Filha, eu moro na rua do lixo, eu não posso perder para bascuz, certo? Menina, onde tem poeira tem um vento maior, certo? E cuidado na sua linguinha, filha, porque Deus castiga, certo? Volto a te dizer, sou feliz com o pouco que eu tenho. Tudo foi Deus que me deu, entendeu? Então, tudo que vem de Deus pra mim, do meu marido, pra mim é bem-vindo, certo? Porque eu tenho Deus no meu coração. Eu já tive mais coisa do que você imagina, certo? Hoje eu sou uma coitada, né, como diz vocês, né? Não tenho vergonha de sair empurrando um carrinho pra vender um confeito, uma coisa, pra adoçar a vida do povo, de quem não tem a vida doce, não é isso? Mas eu sou feliz, filha. Eu tenho tudo na minha vida. Entendeu? Que eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo na minha vida, certo? Nunca me faltou, nem vai faltar um prato de comida na casa. E eu nunca fui pedir nada a tu, não. Você agora, você pegou em bomba cheia. Você ainda não viu uma doida. Quando a gente é bem amada nessa vida, tem as pessoas que gostam da gente. Diga mais. A gente é amado, tem tudo, entendeu? Amado de quê? É melhor um amigo sincero do que dinheiro na praça. Agora, quando a gente é desamado igual a você, aí não tem nada na vida, muito filha. Muito bom. Tá? Eita, tá vendo, Adinalva? Não diga tu. Ô, Gilda, não babe o ovo da Nainel, viu? Eita, nós disse que tu tá babando mais teu ovo. Eu achei tanto. Aí, menino. Isso mesmo, nós gostamos. Gostei, toma. Eita. Podia ter ficado sem essa. Eita. Fala demais, né, Nai? Ela tem tudo mesmo, tem pedra, tem ovo na porta da casa. Bom dia, coronel. Coronel, quem fala aqui é o Marco. É pra se solteiro, viu, coronel? Tá certo. Vai mandar o que pra Nai também? Bota uma música aí pra Nai, pra Gilda, pra Deia, pra Micaela de Pujuca. Olha aí. E manda um abraço aí pro Zeca, o melhor espetinho de Matriz. Obrigado. Participar desse sorteio de hoje. Vamos junto. E mande também pra turma do Antônio de Castro na campanha e Colégio Aída. Pra Cleonice e pra turma toda lá. Ô, Cleonice, um abraço. Pra você também, coronel, pra não ficar com raiva. Eu já tava, né, com raiva, mas você mandou tomar não. Sim, já passou a raiva. Agora fica tapeando, mandando um buzeca pra ganhar espetinho quando tá bebendo lá. Deus é que eu falo tudo na rádio, digo que o seu espetinho é melhor e vou comprar uma cerveja e tu me dá mais um. Também bom dia, coronel. Sou o Keito do Conjunto. Bom jeito, quero que participar também. Tá certo, Keito. Não, coronel. Um abraço pra você, né? Eu sorteio hoje aqui, coronel da Jaci da Campanha, também participando. Coronel, que tá falando aqui o Arlindo da Campanha, viu? Também no sorteio aí. Tá certo, Arlindo da Campanha. É, aqui é Ana Paula da Campanha. Bota aí, viu? Meu nome. Tá certo, Marcelo Gerônimo. Eita, quem tá aniversariando hoje? Sabe quem é, Zeca? Marcelo Gerônimo. Não, é o pai dele. Oxi. É, agora pra tapiar, ele botou aqui 75 anos. Oxe. Vai completar sábado, completou sábado passado. Botou mais um bolinho aqui, né, pro seu Gerônimo, pro seu Miliano, né? Botou aqui o aniversário do seu Miliano, 75 anos, completou sábado. Agora convidou a gente, Zeca? Não. Eu não vi, não. Nem mandou uma fatia de bolo aqui pra rádio. Nem bolo não mandou pra gente. Não mandou nada pra gente. Ele não mandou, Zeca. Eu não sei porquê. Eu tô ligado com essas coisas. Essa falsidade, né, do seu Miliano. Não sei porquê. Isso. Não mandou pra gente. Não sei porquê, né? Coronel, por que a Nath tá tão revoltada? Só porque chamou... Diz que o relógio dela foi comprado na 25 de março, que besteira. Foi, rapaz, tá vendo? Eu uso roupa de Caguaru, rapaz. É verdade. É os melhores jeans, é de Toritama Caguaru. É verdade, Zeca, que eu fico tão assim, né, Zeca? Oxi. É, porque assim, é dessas coisas, Zeca, aí, já né? Viu? É, mas fazer o quê? Eu tenho tudo. Eu tenho pedra no telhado. Eita. Eu tenho um ovo na porta. Eita. Eu tenho um romã jogado no quintal. Eita. Não sei se ela tem, besteira. Eita, tá vendo? Então, seu Miliano, parabéns, felicidade pelos seus 200 anos, né? Que aqui tem 75, mas você quer 200. É pra ser mais novo, né? Pra menina dizer que não tá namorando com a múmia. Aí botou 75. 75 que ele mora ali na Rua da Negação. É, justamente 75 anos que ele chegou pra morar lá. Aí. Né? Fora os anos que ele já morou na Bahia, já morou com o Marechal Deodoro, né? Ele veio com os escravos na caravela, isso, né? Tem mais de 200. Seu Miliano, parabéns, felicidade e muitos anos de vida pra você, viu, seu Miliano? Deus abençoe. Amém. Bom dia, Coronel Catuaba. Bom dia, Zeca. Bom dia, minha querida. Aqui é a Wanda da Rua do Coqueiro. Quero participar do sorteio de hoje dessa camisa doada pela Jeane Santos. Tá certo. Bom dia, Preta Variedades. Aqui é a sua prima Vani. Tenha um bom dia. E cadê também, o show? Marcelo Gerando também quer participar do prêmio de hoje. Também, Coronel Catuaba, quero participar também. Samila do Distrito. Aquele abraço, Samila do Distrito, né? Também. Bom dia, Coronel. Você quer a Samila? Participar do sorteio. Ô, coronel, o porco criado na cidade, quando vê lama, se lambuza todo. Eita, Nai! Eita! Manda esse olho pra ela aí, é. E, Nai, a Cacibite disse contigo, rapaz. Rapaz, eu sei não, pô, só bota pra lascar, não, não gostei porco não. Criado na cidade, é. Eita, um abraço aí, olha a família aqui, comemorando aqui, né, o aniversário do seu Miliano. Né, tá aqui todo mundo na mesa, tá o Maurício, as duas filhas, né? Aniversário dele, o Marcelo, não. Né? É aniversário do tempo que ele mora na rua. Ah, né? Sim, eu pensava que era de 75 anos, Zeca. Não, isso aí tá. É porque aqui o número é pra ser 201, né? Isso. 201 anos, que ele é do tempo do corno, né? Eu falo sobre o Matuto, igual o Matuto, fake news. Fake news, é fake news mesmo, porque essa idade do bolo tá errada, né? Que é o Miliano, que eu saiba, né? Ele tem um documento lá, né? Registrado, como ele trabalhou com o primeiro presidente do Brasil, né? Marechal Deodoro, ele só via na casa dele. É, essa idade, rapaz, o Miliano tem, né? Tem quase 200, né? É isso. Mas parabéns, viu, Miliano? Parabéns mesmo, né? Obrigado pelo bolo que você não deu nem eu, nem o Zeca, é, né? É isso, é. Mas obrigado assim mesmo, tá eu certo? Eu só sei que o bolo tava gostoso. É, né? Tava. Aqui a gente não comeu, mas tava bom, né? O Miliano tá aniversariando. O bolo é vermelho, né? É vermelho o bolo, Zeca. É vermelho o bolo. Agora, homenagem a quem? Ao Flamengo. É, o Flamengo e o Marechal Deodoro, porque ele gostava daquelas fitas vermelhas da faixa. Isso, né? É verdade. É, isso mesmo, eu não sei, não. É, eles que é amigo dele. Coronel. Ô, Zeca. Oi, me ajuda, bom dia pra senhora. Eu concordo contigo, meu amigo. Não sei por que ela tá assim. Que besteira. Eita. Agora diz um monte de coisa com a menina. Eita. É outra coisa que eu vou lhe dizer. Eu sou igual a você. Eita. Eu uso roupa de Caruaru. Eita. Jura tudo, essas lojinhas. Ó, torra tudo. Oxi. Eu entro ali, ó, tem tanta blusinha de R$20. Deixa. Eu compro um monte. Oh, não sou dessas que só gosto de etiqueta, não. Não. Não, pra mim, tanto faz como tanto fez. Concordo contigo, Zeca. Tô contigo. Etiqueta a gente bota em casa. Eu fui comprar uma açúcar. Feliz aniversário, seu Emiliano. Eita. Feliz aniversário. Deus te dê muitos anos de vida, com saúde, paz e felicidades, viu? Eita. Rapaz, até a Gilda, Zeca. Zeca, vamos ter o espetinho quando, Zeca, vai ter novidade. Quarta dia do namorado feira, tá chegando. Feira, né? Dia do pagode, namorado. É o pagode? Ah, o pagode. Gente, vai ter um pagode top no churrasquinho do Zeca. Vai ser aonde? No Parque do Mercado, quarta-feira, a partir das 8 da noite. Venda de mesas. Sim. No fone. 93-33-3173. Ô, com o Zeca, viu? Mesa R$20, pessoal. Sai R$5 por pessoa. É verdade. Que a gente ajuda a gente a pagar a banda, né? É verdade. E uma coisa, viu, quando a gente vai ter umas restrições. Não vamos permitir caixa térmica, né? Nem recipiente de bebida de vidro. Tô entendendo. Pra não virar bagunça. Até porque a gente tem que vender, né, Coronel? Vender o pessoal aí da caixa térmica que estiver me ouvindo. Verdade. Ó, o ambiente vai ser isolado. Me desculpa, a gente vai ter que isolar. Porque senão assim a gente não paga a estrutura que vai ser montada. É verdade, Zeca, eu também digo, né? Pagode do Quecinho e a participação do Boizinho. Então, pagode do Quecinho e Boizinho, você não pode perder dia dos namorados, levar namorado, o namorado, o paquera, leva a sogra o também. Marido e a sogra pra vigiar. É, fazer as pazes com a bichinha. É verdade. Aí você leva, senta lá na cadeira, lá no Zeca, churrasquinho, cervejinha e tal. E, coronel, um lembrete aqui importante, as bebidas, né? Tudo com preço acessível. A gente não vai explorar ninguém. Ninguém. É o preço normal que o pessoal vende do dia a dia nos bares. Promoção de namorado. É o preço normal. Não adianta a gente querer explorar ninguém. Já para as pessoas aí, tudo bonitinho, ficar lá organizado. Tomar uma cervejinha em plena data comemorativa, né? Quem comprar mesa vai ter um prêmio lá, viu, pessoal? Isso, uma viagem para Dubai, né? E outra para Fernando de Noronha com seu marido, a esposa ou namorado, viu? Com a amante. Ou com a amante também pode ir, viu? É, isso mesmo, pode ir. Você pode ganhar, tá certo? É para lascar. O Zeca botou agora, menino. Vamos pagodear. Vamos pagodear, justamente. É a Ana Cláudia da Rua da Lama tá participando também, né? Ramos, diga aí qual foi o problema. Coronel, mais uma vez, bom dia. Coronel, o clima aqui em São José da Laje, né, tem uma previsão aqui de chuva aqui no nosso município, aqui para o lado do estado aqui, São José da Laje, União dos Palmares, Branquinha, Murici, né, essa área aqui, chuva só no horário da tarde, né, segundo horário, a previsão está marcando chuva só para tarde. Olha aí! Chuva forte no horário da tarde, mas tá no momento mesmo está estiado aqui, e aquele solzão de verão, coronel. Valeu, coronel, um abraço aí. Eita, não vou nem dizer, né? O repórter topa esse aí, né? Porque os outros ficam com inveja, né, Zeca? Isso. Abaixou aqui de novo, rapaz, abaixou aqui de novo. Vamos repetir de novo, porque aqui esse volume aqui da internet tá baixando direto, né? Então, vocês que estão, pessoal, né, em casa, lembrando que Dia dos Namorados, festa aqui no Pátio do Mercado, espetinho do Zeca, com pagode aqui pra você, né? Com pagode top, né? Você não pode perder, tá certo? Preço da cerveja acessível para todo mundo, top para vocês também, para todo mundo, viu, pessoal? Então, é desse jeito aí. Vamos mais um aqui. Eita, meu Deus, chegou aqui a bagunça agora. Quem é? A Naya? E a porca, com vontade de entrar dentro da lama, que não Eita. Tem Oxi. Nada. Eita, entendeu? A cibite, Olha, tu não saiu dizer coisa não, que eu não tô aqui boa não, viu? Eita, eu só vivo doente. Eita. Saiu o presente que tu ganhou? Vai ganhar umas cabadas de vassoura do Jorge. Eita. A Nai ficou com raiva porque aqui que a menina falasse que o presente dela foi do shopping, foi comprado não sei aonde, só porque a moça falou que é da 25 de março, que besteira. Eita. A 25 de março tem muita coisa boa de qualidade, rapaz. É Toritama Caruaru, igualada. Eita, Nai, tá vendo? Vai por mim. Ai, tá vendo? E eu tenho nada a ver que você usa roupa de Caruaru, de onde for. Eu uso da matriz, não uso Caruaru, é que faz da matriz. E eu disse coisa porque ela vem me encher a paciência, dizer coisa comigo, entendeu? Eita. Não conheço ela, também entendeu? Brincar é brincar, a gente brinca tudo bem, eu sei que é brincadeira, mas eu não conheço, então você também conhece ela assim, rapaz, você é filha da cara dela. Diga aí, Naimar, diga mesmo assim, né? Ela foi na casa dela, pediu o cartão dela emprestado pra comprar. Vixe! A menina falou aqui pra mim no privado. Vixe! Como é que a pessoa pede o cartão dos outros e não paga? E de que não conhece. É um negócio sério isso aí. Bom dia, coronel. Meu nome é Gesso. Moro no Alto Cemitério e eu gostaria de participar desse sorteio de hoje aí da Jeane Santos aí. Também a Joana lá do Alto Cemitério tá participando também. Lembrando que Jeane Santos, gente, tá com uma grande promoção. Ah, quantas camisas, rapaz? 3 por 100. Aí. Tá, rapaz, 3 camisas por R$100, rapaz. Camisa polo, camisa boa, linda, maravilhosa. Tudo camisa top, viu, pessoal? Ó, e quem ganhar a camisa também, viu? Olha o que a Jane disse aqui, ó. E cabelos, promoção em produtos de Jane Santos Cosméticos. Uma promoção de camisa, 3 camisas R$100. Olha aí, 3 camisas, R$100. Barato demais. Rapaz, e é tudo bonito. Tu viu aí na foto essas camisas? R$100 é um X-Tudo e uma Coca-Cola. É verdade, rapaz. É muito bem, Zeca. É verdade, né? Uma pizza. É, uma pizza, né? Vamos com as músicas, a gente volta já já. Lembrando, Zeca, repetindo, que vamos ter no Dia dos Namorados. Isso, o pagode do Quecinho, o pagode de mesa bom. Ô, coronel. Sonzinho bacana lá, tudo organizadozinho, as tendas tudo montadinha, as mesinhas tudo organizado, o pessoal chegar a sentar, não é fuzuê não. É verdade. Eu não faço, gosto de fazer festa de fuzuê não, vai fazer festa para o público diferenciado. Tudo top. Cervejinha, preço acessível, espetinho lá, preço acessível, né, coronel? Ô Zeca, o que é preço acessível? Que eu não entendo não. Preço barato, coronel, barato, não é nada explorando o consumidor não, o pessoal não. Entendeu? Entendi. Quanto é uma cerveja Budweiser? R$100, vai ser R$100 lá. Eita, R$100, Zé. R$6. R$6, um espetinho R$6. Barato demais, velho. A gente não vai permitir, coronel, é caixa térmica e nem bebida de recipiente de vidro, né? E tá certo, Zé. Não virar bagunça. É, justamente. Aí vai, leva esses negócios, vira bagunça lá, tem briga, essas coisas. Não tá certo, não. E lembrando que lá vai ter segurança, viu? Isso. É, já tá contratado, aí, né? O latino, cretino pra segurar. Cabo Vito, né? Cabo Sando, tudo top, viu? Só da Xim, daqueles e top. E o Scooby. E o Scooby também, tudinho, viu? É a Liga da Justiça. E quem é o chefe é o argentino. Argentino. É, o chefe de tudinho. Deve estar ser assim, tá certo? Não é desse jeito aí. Vamos brincar, né? É, vamos brincar, né? Dessas coisas aí. Então vai ser bom demais, menino. A segurança dessa, isso é top. Vamos com a música que pediram aqui, Sala de Reboco. Quem pediu foi a Delita do Passo de Camaragibe, né? E Bota. Não esqueça, também vai ter também...

forró espreitada. Vai forrofiando pra esse mundo afora, sanfona do povo. Forrada. O Zeca vem amanhã ou vai fazer churrasco? Amanhã, coronel, eu vou trabalhar, vou produzir. Eita, amanhã, amanhã o Zeca pode... vai produzir, viu, amanhã gente? Pode amanhã pode botar falta aí. Eita. E vou descontar, né, Zeca? É, pode descontar aí. Já tem 3 meses atrasado mesmo. Já faz um dia. Sei não, viu? Peraí, vi, deixa eu ver aqui como é que é esse negócio aqui que estão dizendo aqui, falando da Nai. Não sei o que é, né? Uma. Mas... é, disseram aqui, vou dizer aqui. Ô, minha amiga Nay, eu já ganhei um relógio do Jorge quando eu completei ano, né? Eita. Então eu não preciso de outro. Quem quer relógio, coronel? Se tem uma casa com carro na garagem, olha aí o que eu ganhei. Eita! Agora foi boca quente, viu, Nay? Carro bonito, carro. E bonito o carro, é um azulzão bonito, dá pro carro dela. O carro na garagem. Vai ficar com inveja. Vai, Nay. Eu mandei até a foto pra Nay, né, que o carro tá na garagem, rapaz, esse bicho agora tô pra lascar. Ganhou um carro na garagem, é uma casa... importado esse carro. É importado, né? Tem som, tem tudo, né? É. Topado, né? Então, ela ganhou, né? A Cibit ganhou um carro na garagem, né? Olha aí, muito bonito o carro dela, né? E vamos fazer o sorteio, né? O sorteio aqui, né? Tá, eu só espero que a Inácio não ganhe. Eita. É. Acho não. Tá com a bexiga aqui. Tá com a bexiga dela. Oxi. É mesmo, Zé. Se é ganhar, eu digo que é fraude. Eita. Digo logo aqui no ar pra todo mundo ouvir. Vixe Maria. Quero saber. É, que... mas quem ganhou foi o Heriberto. Heriberto? O Heriberto eletricista aí que ganhou. Eita! Atenção! Atenção! Heriberto eletricista, você acaba de ganhar, Heriberto, uma camisa de Jeane Santos. Você pode pegar lá na casa da Jeane, viu? Lá na lojinha dela, na Rua do Meio. O Heriberto, né? Quem ganhou foi o Heriberto. É, que ganhou o prêmio, né, de hoje, né? O prêmio de Jeane Santos, boa, viu? É bom demais, né? Olha. Amanhã, Zeca, vamos aqui pedir ajuda para uma menina que está precisando lá na campanha. Eu venho amanhã fazer uma hora, Cornel. Que é, mais ou menos uma hora, Zeca. Eu venho. Mas tu não vinha, tu faz no outro dia, né? Vamos ver, né? Outro dia é o dia da organização do evento. Eita, é mesmo, Zeca. Um pau e um carro de enfeite. Muito bonito. Eita. Agora, coronel. Eita. O culpado de eu estar passando por toda essa humilhação é o senhor. Eita. Eu não mandei. O senhor está mostrando foto de relógio, não. Eita. Eu mandei pro senhor, não foi pro senhor mostrar ninguém. É uma mostradinha. Eu vou fazer logo a sua passagem. Aprendeu. Não é, pai? Fica mostrando a foto do redondo da Nai. Eita, isso é uma desmoralização. Pode não, pode não. Ela mandou pra você no privado. Redondo, isso é pra você ver. Você vai mandar pro povo. Foi verdade. A foto do redondo. Eu não era pra fazer, né, Zeca? É, uma pessoa dizendo que o redondo dela é prateado. Dizendo que o redondo da Nai é prateado. De ouro, sei não, né? Aí a outra diz que é da 25 de março. É, mas agora ela me culpou, ó. Agora, coronel, o culpado de eu estar passando por toda essa humilhação é o senhor. Porque eu não mandei, o senhor está mostrando foto de relógio, não. Eita. Eu mandei pro senhor, não foi pro senhor mostrar ninguém. Eita. É uma mostradinha. Ai. Eu vou fazer logo a sua passagem. Eu gostei assim, a mostradinha. É, faz a passagem dela. Vou fazer logo sua passagem. Aí, tá vendo, Nay? É assim mesmo. Mas obrigado, viu, Nay? A Nay, gente. É como diz o Gugu, é a mascote, é? É a mascote. É, porque mascote que eu sabe é cachorro, é gato. O Gugu disse hoje logo de manhã, né? Era uma preá. É uma preá, rapaz, demais, né? A Cibita vem aqui que é a raposa. Rapaz, Cibita, não mexe com a Nay, não. É mascote do Cruzeiro, a raposa. Rapaz, sei não. Nay, a Nay é uma pessoa... A Nay é minha amiga pessoal, né? Uma pessoa maravilhosa, né? É. Brinca com a gente aqui no programa. Muitas pessoas ligam pra gente dizendo: ô, coronel, a Nai tava brava, mas aquilo foi verdade ou foi mentira? Não, rapaz, a Nai é um artista. É. A Nai trabalhou em novela da Globo, né? Já trabalhou numa Manchete antigamente, na Rede Manchete. Tu lembra daquela participação que ela fez na novela Rock Santeiro? Foi, Rock Santeiro era quem? Era, rapaz. Ah, era aquela aqui. Dizem que era o lobisomem, o Zeca disse. É que no Rock Santeiro virava lobisomem, né? Ela disse que era Nai, olha a participação. Esse Zeca é fuleiro demais. Então, gente, a Nai é uma pessoa especial, né? Gente da gente, pessoa maravilhosa. A Nai gosta de brincar, é uma pessoa amiga, gosta de ajudar. É muito especial, de vez em quando tá no capo isso. Eita! Pegando medicação. Né? Trabalhadeira é ela, viu? Trabalhadeira é ela, não depende de ninguém, viu? Trabalha de um lado, trabalha do outro, ajuda, muda, ajuda ela desse jeito, né? Dá o trabalho pouco, só a gota. Vixe, na rua do pau. Vixe Maria, é demais, né? Obrigado, Nai, por participar do programa. Você e todas, né? Como Cícero Eudócia, a Gilda, né? Tem aqui a Alcione, a Cibite, né? Os meninos aqui, né? Tem aqui o Cebola, todo mundo aqui. Obrigado. Essa menina que mandou aí falando da vida da Nai? Alcione. Foi Alcione? A Cibite. Não, rapaz. Ednalva. Ednalva. É desenrolada, viu? Desenrolada, Ednalva, né? Ela disse que ama a Nai, ó. Olha aí. Rapaz, e desculhambando a Nai. Sei não, bicho. É demais. Você é cada coisa, caba escuta aqui. Sei não. Gente, tá chegando no finalzinho do Forró Brega, do Coronel Catuaba. Bill, um abraço pra o Bill, Cebolinha, né? Também o... Como é o nome? O repórter lá. Mendonça Filho, em Maceió. Vai também pra Delita do Passo de Camaragibe. E eu não falei hoje, né? Do seu Ulisses, lá da cidade do Passo de Camaragibe. Rapaz. Né, o seu Ulisses. Seu Ulisses, um abraço pra o senhor, viu, seu Ulisses? Seu Ulisses mora na cidade do Passo de Camaragibe, gente. Seu Ulisses, viu? Pessoa, gente boa, né? Mora lá na rua, parece que é Rua do Coelho, né? O seu Ulisses, cadê? É Ulisses e Dona Solange, lá do Passo de Camaragibe, na Rua do Coelho, Praça do Pau Mole. Oxi, que porque pau duro faz medo. Daí fizeram uma Praça do Pau Mole, né? Jesus! Foi, desse jeito aí. Mas obrigado, seu Ulisses. Aí também a Delita, né? A Carminha também lá no Passo de Camaragibe. Dona Antônia e Alciclei, né? Todos vocês da cidade do Passo de Camaragibe, no oferecimento aí do caldo de cana do macarrão. É o melhor da região. É da região. Caldo o de cana. O rodízio. O rodízio é com ele mesmo. Caldo de cana do macarrão é famoso, né? Famoso e gostoso, delicioso. Tudo com ouso. Eita, é bom demais. Repetindo, quarta-feira teremos Dia dos Namorados. Pagode do Quecinho. E quem mais? Participação do Boizinho do Arrocha. Eita, temos cerveja, churrasco do Zeca e muito mais no Pátio Mercado Mesa. A R$20. Opa, lembrando, pessoal, coronel, reserve sua mesa que estão esgotando. Muito bem. Chega, não vou botar muita mesa, que eu vou fazer um negócio de um aconchegante, coronel. É verdade. Bacana, desorganizado. É verdade. Mas já estão acabando as mesas, viu? Graças a Deus. É verdade. Não esquece, né? Depois eu fazer que nem lá no Forró Danado de Bom, ninguém reservou logo, depois fica agoniado. Quero mesa, cadê? Quero não tem mesa, mais, quero né? mesa, quero mesa, não tinha. E lembrando que Dia dos Namorados é um dia especial para você levar sua namorada, pessoal. Né? Levar sua a sogra namorada junto, né? Levar a sogra, sua namorada, né? Para tapiar a bichinha, né? Tapia a mulher. A novela que eu fiz parte foi aquela Tapa na Cara. Eita! E... Vixe, mano. E a minha música você não botou. Eita. Seu falso. Eita. Você é canaia. Eita, Nai. A sinceridade chamou você de falsa. Olha, rapaz. Que você não botou a música dela que ela pediu pra você no privado. Eita, Nai. Nota de 3 contos. Eita. Chamou tudo de falsa. Sinceridade, rapaz. Eu não gosto nem de ouvir essas coisas que é muito assim, né? Coisa assim, né? Agromax tá com uma grande promoção, vai lá conferir. Também tá com promoção tá pra você, Mercadinho Fênix, pessoal. Mercadinho Fênix, aí sim, é promoção de verdade. Passe lá, lá no conjunto, né? Mercadinho Fênix, esse é top. Oh, não! Oi! Que tá falando é a Cuca! A mulher ri! Tudo bom, dona Cuca? Que soltei, botei o tamanho no meio! Já ganhou, minha filha, eu soltei! Quem ganhou foi o Heriberto, lá na beira da pista, né? Que ganhou! Zeca, eita. Me aguarde, viu? Eu vou com o meu namorado! Ah, sim! Nem você, nem o coronel conhece ele, mas eita. Eu vou com o meu namorado! Opa, viu? Você é um prazer! Vou lhe apresentar! Ah, Olha. Me aguarde lá no seu churrasco, Dia dos Namorados. Imagina, isso é um prazer receber a senhora, viu? Grande coisa, tu vai levar teu namorado. Grande coisa que eu não conheço. Grande coisa. Ah, mas, menino, eu fiquei arrepiado. A gente vai conhecer agora. É, vai conhecer mesmo. Coisa, né? Boa. É verdade. Eu vou cantar no Dia dos Namorados. Eita! Dona Coca, vai. No Dia do Namorado, a gente vai ter que dar os parabéns pra ela aqui. Ô, né? Dona Coca, se a senhora pudesse comparecer, ficar era tão bom, feliz. Era verdade. Compareça, se a senhora for, me avisa que eu deixo uma mesa exclusiva, gratuita pra senhora. Olha aí, Dona Coca, se a senhora fosse, teria uma mesa pra senhora aí, de graça. É por isso que o Zeca deu, porque a senhora não vai, né? Mas não. Sabe, chega lá, vai roubar o namorado. Pode chegar lá com o namorado, você e a senhora e Arli, né? Arli pode levar a senhora segurando por ali devagarzinho, né, Zeca? Sentava lá, né? Eu conheço Dona Cuca, gente boa. Gente boa, Dona Cuca. Uma sofredora, uma guerreira, viu? É gente boa. Aí, essa mulher guerreira, essa aí eu conheço também dos anos 90, 80. Ainda quando ela morava ali por trás, por ali. Ah, menino. Deixa eu mandar um abraço pra uma pessoa aqui. Lembrei aqui agora, uma pessoa que tá nos ouvindo, muito especial. Mande. Me conhece desde pequeno, o nosso amigo Zé Bem. Zé Bem. Um abraço, Zé Bem. O Zé Bem é da idade do Tomiliano também. É, viu? Zé Bem, rapaz, que carregava as madeiras também. Foi servente do Tomiliano, Zé Bem. Ele cortava charque para o Marechal Deodoro. No barracão do Marechal. Isso. Era verdade. Aí depois deixou o barracão do Marechal e foi trabalhar com o Queiroz. O Queiroz já chegou aqui. Foi o Queiroz, já estava até velho quando ele chegou. Zé Bem acabou quase 80 anos com o Queiroz. Mais ou menos isso. 80 que ele já tinha trabalhado com o Marechal Deodoro lá em Marechal. Com mais 80 que trabalhou no Queiroz, foi 160. A capital ainda era Marechal Deodoro. Ele tinha um barracão lá em Marechal. Ele trabalhava lá. O Zé Bem, né? O Zé Bem. Zé Bem, parabéns, viu, também pra você também. Você é uma pessoa maravilhosa. Quem é esse doido? Eita! Que ela vai com ele, hein? Eita! Eita, Gilda! Pai, A Ednalva perguntou aqui a Gilda: quem é esse doido que ela essa vai com ele? Ednalva é tinhosa. Rapaz, tá moletinhosa da gota, rapaz! Rapaz, como é que a pessoa de um negócio desse com a Gilda? Miséria. E a Ednalda mandou uma mensagem pra mim no privado, só, Zé, que a minha vida agora é infernizada, tudinho agora. Eu vou! Olha a Cuca! Na Cuca! Se sinta à vontade, na Cuca, se a senhora for. Eu vou! Ô, Glória! A Dona Coca disse que vai, Arli, se for, você avise cedo, viu? Pro Zeca deixar num cantinho. Uma mesinha especial pra Dona Coca. Pra ela, num lugar mais assim, entendeu? Que não leve chuva, essas coisas, né? Que eu sei que ela é doentinha, viu, Dona Coca? Então, já tá certo. Se a senhora for, né? A senhora ali vai avisar, né? Mas que a Dona Coca tá procurando namorado. Tá mesmo, mas já tem. Na hora o Zeca vai fazer um concurso. Um namorado pra Dona Coca, viu? Olha, Dona Coca, vou botar o Piscirica, o Lebre. Eita! Carroceiro. Hein? O Pezão. Eita! Tudo top, viu? Assim, tudo top, né? Só namorado top, viu? Que tá procurando também. Eita, meu Jesus. Obrigado, Coronel Catuaba, pela sorte de hoje, meu irmão. Olha aí, seu Heriberto que ganhou o prêmio de hoje de Gênesis Santo. Agradecendo o Gênesis Santo, agradecendo aqui o Zeca pela presença. Eu que agradeço. Todos os repórteres, né, que participaram hoje, né? Obrigado, repórter. Hoje só não participou Micaela, porque Micaela foi pros Estados Unidos fazer umas entrevistas lá, gravar. Né, umas entrevistas pra gente aqui. Ela tá nos Estados Unidos. Fazendo a pós também, ela estuda lá. Ela estuda lá também. Estuda a Micaela de Pojuca, né? Mas amanhã ela está de volta, a Micaela. Né, Micaela, obrigado. Né, tá lá em, ela foi com o nosso, né? Na nossa repórter. Micaela, né? Maju. Maju, diretamente dos Estados Unidos. Ela é top demais. É moleque, é ela mesmo, viu? Jeane, obrigado. A promoção de Jeane continua como? De cabelos. Promoção em produtos de Jeane Santos Cosméticos. Uma promoção de camisa. 3 camisas 100. Aí, 3 camisas 100 reais lá em Jeane Santos. Vai barato e comprove, né? É isso mesmo. Gente, vou encerrar com essa música aqui que vai pra todos vocês. Tá ligado com a gente aqui no Forró Brega do Coronel Catuaba. É a música da Cícera, é? Eu não sei nem qual foi mais dela. Sem mais não, não sei nem qual foi a música dela mais. De tanta música que eu já botei aqui, eu não sei mais não. Não vou mentir, né? Mas vou botar aqui, né? Ela gosta de qual, meu Deus? Vou botar aqui, não sei o que é que eu boto mais pra Cícera. Eu não sei nem qual música que ela gosta. Se eu também não sei. Se você quer pedir uma música. Eu vou botar pra ela, já que ela me ama, entre tapas e beijos. Pronto. É, né? Então, Zeca, fui. Fui! Esse é o Zeca, deu fui dele e eu vou dar meu fui também. Tchau, tchau. Fui.

Faça já o seu pedido pelo fone 99153-4122. Isso mesmo, 99153-4122. Cerâmica do Rock, o menor preço, qualidade é aqui. Cerâmica do Rock, aceitamos cartão de crédito e Pix. Organização Preto e Família. Cerâmica do Rock. Atenção matriz e região, agora no conjunto Cícero Cavalcante, GA Construções. Aqui você encontra material elétricos, hidráulicos, todo tipo de material para construir e reformar. Temos também pregos, parafusos, janelas, portas, pias, lavanderias, entre outros. GA Construções, aceitamos cartão de crédito e Pix e entregamos em domicílio. É só você ligar 98718-7585. Isso mesmo, 98718-7585. GA Construções, fica localizado no conjunto Cícero Cavalcante, próximo à adega do Mané Rocco. GA Construções, o menor preço e qualidade é aqui. GA Construções. Mercadinho e Bomboniere São José, onde você vai encontrar de tudo em cereais. Bomboniere Bebidas em um só lugar. Vendemos no atacado e varejo e levamos na sua casa. É só ligar 98787-6403. Se quer comprar bebida, Bomboniere e muito mais. Mercadinho e Bomboniere São José, é bom demais. No atacado e varejo, vendendo muito, bem ver. Na cidade de Matriz, esse eu indico a você. Qualidade e preço baixo, o melhor da região. Mercadinho e Bomboniere São José, vem por favor. Vem pra ver, melhor lugar que eu tô comprando. Tô comprando, tô comprando, tô comprando, tô comprando. No Mercadinho e Bomboniere São José que tá economizando. Tô comprando, tô comprando, tô comprando, tô comprando. Em Porto Calvo, você tem Ótica Foco. Ótica Foco, a ótica mais completa da região. Óculos de grau esportes, armações das mais afamadas marcas, exame de vista computadorizado com profissionais qualificados. E se liga que na Ótica Foco, você fazendo seu óculos completo conosco, o exame de vista computadorizado é grátis. O exame acontece toda segunda-feira à tarde e sexta-feira pela manhã. Ligue agora mesmo e marque já sua consulta. Fone Zap 829-9372-1476. 829-9372-1476. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha para melhor. Venha para Ótica Foco. Em Porto Calvo, na rua Coronel Clodoaldo da Fonseca, em frente à padaria do Neto. A melhor ótica da região. Aguarda você. Ótica Foco! Ótica Foco! Ótica Foco! A melhor maneira de ver! Serralharia Três Irmãos, localizado no conjunto Bom Jesus, antiga Rua do Dendê. Aqui você encontra os mais variados serviços: fabricação de portas, portões, janelas, porta de rolo, extração de parafusos e serviços de solda elétricas em geral. Fabricações de colunas com diversas medidas. Vendemos também ferragem para construção e diversos materiais para sua serralharia. Temos também varões de todos os tipos e tamanhos: treliça, malha para laje, estribos, arame queimado, rodânia para porta de correr, vergalhões, fechaduras, soldas em geral e disco de corte. Serralharia Três Irmãos fica localizado no conjunto Bom Jesus, bem pertinho de você. Maiores informações pelo fone 99163-8039. Tem a organização do irmão Ademir. Serralharia Três Irmãos, o menor preço é aqui. Torneadora Matriz está na sua mais nova localidade. Atenção, Matriz de Camaragibe e toda a região. A Torneadora Matriz continua na L105, mas agora ao lado da oficina do Juca, em em frente à antiga pousada do Rose. Mais amplo, confortável para seus clientes, com cafezinho e com profissionais trabalhando na área. Temos serviços para você de solda, fabricação, torno e manutenção em máquinas agrícolas e industrial. Venha nos fazer uma visita profissional na área. Na torneadora matriz tem. Ou ligue pelo 99346-7818. 99346-7818. Torneadora Matriz. Agora na L105 Norte, em frente à antiga pousada do Rose, ao lado da oficina do Juca. Só da fabricação, torno e manutenção de máquinas agrícola e industrial. Aqui temos para te oferecer Torneadora Matriz. Camaragibe FM. Vidraçaria Valentim, a melhor e o menor preço da região. Trabalhamos com vidros, esquadrias de alumínios em geral. Fazemos portas, portões, janelas de vidro, box para banheiro, porta de garagem, tudo em vidro e alumínio. Vidraçaria Valentim fica localizado na Avenida Antônio Manuel dos Santos, em Matriz de Camaragibe Centro. Faça já o seu orçamento pelo fone 98863-5130. Vidraçaria Valentim. Mercadinho Fênix, o melhor e o menor preço da região. Venha conferir nossas ofertas. Temos frios, mantimentos, artigo para presente, todo tipo de alimentos, charque da melhor qualidade, carne bovina, suína, peixes, bebidas de todos os tipos, laticínio, material de limpeza e agora com a novidade, temos todos os tipos de material de construção e aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Temos água e gás e entregamos na sua casa. É só ligar 3251-1318 ou 99383-1230. Mercadinho Fênix fica localizado no Conjunto Bom Jesus, vizinho Adriana do Crédito. Mercadinho Fênix tem organização de Alana, Antônio e Adriana. Mercadinho Fênix, o menor preço é aqui. Mercadinho Fênix. Rádio Camaragibe FM, um novo jeito de comunicar. Chegou em Matriz de Camaragibe, Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. Temos conveniência, queijo, manteiga, refrigerantes, torradas e todos os tipos de pães. Aberta de segunda a sábado, das 6 às 10h30, das 15 às 20 horas. Panificação Esquina do Pão, localizado na Rua Dona Brites Pimentel, antiga Rua da Lagoa Seca. E sua filial, Panificação Pão Quente, localizado no Conjunto Cícero Cavalcante, ao lado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. O menor preço é aqui. Gabi Baby, tudo em moda infantil e juvenil, de 0 a 16 anos. Paraíso, Chacris, Elian, Colorita, Boca Grande, Pimpolho, Brandili, Alacazum, Onda Marinha, FBR e muito mais. Temos enxoval de bebê, carrinho de bebê, cercadinho, móveis e brinquedos. Estamos localizados na Rua São Francisco, 436, Centro, Matriz de Camaragibe, ao lado do atacarejo Boa Esperança. Contato 82 99393 5059. Vem pra Gabi Baby, passa lá então. Vem pra Gabi Baby, vem, vem, aqui tem qualidade. Vem pra cá, vem pra Gabi. Bela Marinho e Papelaria. Está com a grande novidade para você, cliente. Temos uma grande variedade de brinquedos, artigo para presente, produtos para costura, linha de crochê e todo tipo de material escolar. E tiramos xerox e aceitamos cartão de crédito e Pix. Bela Marinho Papelaria. Fica localizado em Matriz de Camaragibe, de fronte à quadra do Nuri. Bela Armarinho e Papelaria. Organização Dona Isabel. Bela Armarinho e Papelaria. Eu já te superei, certeza eu superei. Vidraçaria MDM. Tudo sobre vidro e esquadrias de alumínio. Fazemos portas, janelas de alumínio, portão, box para banheiro e porta de vidro. Fazemos também móveis de alumínio, tudo sobre vidro. E estamos com promoção em portão de alumínio e porta de vidro. Vidraçaria MDM. Fica localizado no Conjunto Bom Jesus, ao lado da barbearia do Isaac. Maiores informações pelo fone 9419-4580. Vidraçaria MDM. O menor preço é aqui. Rádio Camaragibe FM. Essa gente não esquece, toda estabilidade tem na BCnet. Essa gente não esquece, tem na BCnet, a qualidade que a gente merece. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei BCnet, você quis. Agora tu navega muito mais feliz. Ah, BCnet, não te deixa na mão, não. Venha fina, venha pra cá, mais qualidade. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82-3036-9600. Ih, o pneu furou. Não se preocupe, chegou em Matriz de Camaragibe GM Pneus Matriz. Trabalhamos com pneus de carro, moto, caminhão, trator e diversos. Trabalhamos com marcas nacional e importados. E mais, trabalhamos apenas com pneus novos. Venha conferir. Aceitamos cartão de crédito e Pix. GM Pneus Matriz. Fica localizado em Matriz de Camaragibe, na entrada da cidade, próximo à quadra do Nuri. Maiores informações pelo fone ou WhatsApp 82 99359 4932. GM Pneus Matriz. O menor preço é aqui. GM Pneus Matriz. Autoelétrica Estrela, aqui fazemos revisão em motores de partida, alternadores, temos baterias, correias para motores, temos lubrificante e a troca de óleo é grátis. Vários acessórios para o seu carro e autoelétrica em geral. E mais, aceitamos todos os cartões de créditos. Maiores informações pelo fone 99374-3962. Autoelétrica Estrela, fica localizado na rodovia Via L101 Norte, quilômetro 75, em Matriz de Camaragibe, Alagoas. Autoelétrica Estrela. Organização J.A. Lins Silva. O irmão Zé. Autoelétrica Estrela. Atenção você matricense, toda a região norte, já estamos funcionando a JM Parafusos e Ferramentas e JM Serralharia. Quer economizar de verdade? Vem pra cá, ficamos localizado aqui em Matriz de Camaragibe, em frente ao Ferro Velho do Sul, na L101 Norte, vendendo o que você precisa. Parafusos, ferramentas elétricas e manual, você encontra aqui na JM Parafusos e Ferramentas e JM Serralharia. Que tem pra você? Tinta para você pintar a sua casa, tinta PU para você pintar o seu carro, tinta para você pintar o seu portão e muito mais. Você encontra aqui também toda a parte elétrica geral para a sua casa. É a JM Parafusos e Ferramentas e JM Serralharia, que vende para você também botinas, botas, máscara e lente de solda. Quer economizar de verdade? Então vem para LC do Norte, aqui em Matriz e Camaragibe, em frente ao Ferro Velho do Sul. Você tem em Matriz, JM Parafusos e Ferramentas e JM Serralharia. A economia bem pertinho de você. Em Matriz de Camaragibe, no Distrito Industrial, você encontra Chácara Cantinho dos Sonhos. Aqui você encontra comodidade, um amplo salão para festas, duas piscinas, jogos de mesas e cadeiras, gela água, churrasqueira, fogão, e funcionamos das 7 da manhã às 8 horas da noite, ou das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Chácara Cantinho dos Sonhos fica localizado no Distrito Industrial. Maiores informações pelo fone 99410-5138 ou 99109-3903. Chácara Cantinho dos Sonhos, o melhor lugar para você se divertir e festejar. Estamos esperando pela sua ligação. Venha conferir. Chácara Cantinho dos Sonhos, organização Ricardo e Silvânia. Chácara Cantinho dos Sonhos. Onze horas e 39 minutos. Camaragibe FM 87.9 ZYS 295, operando em 87.9 MHz. Rádio Camaragibe FM, uma emissora da Associação Comunitária de Rádio Difusão Hamilton de Barro Lins. Nosso endereço: Rua Prefeito Haroldo Loureiro, número 168, no centro de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Rádio Camaragibe FM, um novo jeito de comunicar. A número 1 da cidade. Essa é a Camaragibe FM 87,9. O seu lugar é aqui. A número 1 da cidade. A partir de agora, tenha o seu dia abençoado em mais um programa com o Padre João Carlos. Fé, adoração e a palavra de Deus. Tempo de paz. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. Um abençoado início de semana para você, para sua família e para os ouvintes de todas as emissoras que estão transmitindo em rede o nosso Tempo de Paz. Essa segunda-feira, com certeza, para nós vai ser marcada pela preparação para o nosso encontro dos ouvintes de hoje à noite. Claro que não se trata apenas de um evento local, no Recife, com os ouvintes das rádios Recife FM e Olinda FM, claro, também. Mas o encontro quer contemplar os ouvintes de todas as emissoras que veiculam o nosso programa. Primeiro, claro, porque estaremos rezando por todos vocês. E segundo, porque o evento é transmitido também pelo rádio e pelo canal do YouTube Padre João Carlos. Assim, todos se sintam contemplados. E o encontro vai começar com o Terço Mariano às 18 horas, com transmissão por 13 emissoras. Em seguida, às 19 horas, receberemos as relíquias do Beato Carlo Acutis e começaremos a Santa Missa, seguida de Adoração Eucarística. O local é a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Várzea, no Recife. Com o encontro dos ouvintes, cultivamos essa verdade no nosso coração. Evangelização é compromisso de todos nós. Estamos começando o nosso Tempo de Paz. De parabéns neste dia 10 de junho, Dom Antônio Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, e Dom Frei Severino Classen, arcebispo de Maringá, no Paraná, pela passagem dos seus aniversários natalícios no dia de hoje. Hoje é também o aniversário de ordenação episcopal de Dom Limacedo Antônio da Silva, bispo de Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Quem também está de parabéns hoje é o diretor da Rádio Talentos e Colíder, no Mato Grosso, o senhor Altair Barbosa. A Dom Fernando Saburido, Dom Frei Severino Classen, Dom Limacedo e ao senhor Altair, nossos efusivos parabéns. E hoje é dia de segunda bíblica, será a quarta aula do módulo 2. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Faça todo esforço para acompanhar esse estudo. Todos estamos precisando investir mais em nossa formação bíblica. Acompanhe pelo meu canal do YouTube, Padre João Carlos, às 8h30 da noite de hoje. E para iniciar bem o nosso encontro de hoje, busquemos as luzes do alto. Peçamos a bênção de Deus e lhe consagremos esta segunda-feira. Reze comigo. Eu te adoro, meu Deus, e te amo de todo o coração. Agradeço-te por me teres criado, feito cristão e conservado até hoje. Ofereço-te as ações deste dia. Faz que sejam todas segundo a tua santa vontade, para a maior glória tua. Preserva-me do pecado e de todo o mal. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os meus caros. Assim seja. Ontem foi o dia de Anchieta, São José de Anchieta. Ó São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus, como tu serviste nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males do corpo e da alma. E se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que te pedimos, sermos fiéis no serviço da evangelização. São José de Anchieta, rogai por nós. E esta é a palavra que está iluminando esta segunda-feira. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Mateus 5, versículos 1 e 2. Oi, Padre João Carlos, a sua benção. Eu sou daqui de Campo Maior, Piauí. Sou enfermeira obstetra. Trabalho no Hospital Regional de Campo Maior como técnica de enfermagem. O que me veio a conhecer o Padre João Carlos foi na época da patologia do Covid-19, né? Na época daquela doença. Foi aí que eu fui me aproximar mais de Deus. Fui ler a Bíblia toda, muito medo da doença, voltei à minha vida cristã, porque eu estava muito afastada, então Covid fez eu me aproximar mais de Deus. E aí eu conheci o Padre João Carlos através de um cunhado meu que mandava para mim as homilias com a voz do Padre João Carlos. Aí ele disse, olha, escute aí o Padre João Carlos. Aí eu fui escutando, fui mergulhando cada dia mais nas suas homilias, né, dentro das escrituras, que a gente mergulha de corpo, alma e coração. Entende tudo porque ele explica muito bem. Tem uma voz muito linda, muito meiga a voz do Padre Carlos. Então, me tornei sócia da AMA e gosto de ouvir cada dia mais as homilias do Senhor Jesus Cristo transmitida pelo Padre João Carlos. Gosto muito, graças a Deus, estou na minha vida cristã novamente. Eu só tenho a agradecer a meu Deus Todo-Poderoso e pedir a Deus muitos e muitos anos de vida para o Padre João Carlos. Chuvas de bênção para toda a sua família. Ouvindo o seu depoimento, Rosana, nós só podemos elevar as mãos para os céus e render graças a Deus pelo reencontro que você teve com a sua vida cristã a partir da Bíblia Sagrada e alimentada pela meditação. Agradecemos a sua participação conosco na AMA, a sua adesão a esse projeto missionário. Deus a abençoe ainda mais. Ouça a mensagem do dia com o Padre João Carlos. Tempos de paz. Sete semelhanças entre o Beato Carlo Acutis e São José de Anchieta. Artigo do Padre Bruno Franguelli. As sete semelhanças. Em meio às festas em homenagem a São José de Anchieta, neste ano em que celebramos os 10 anos de sua canonização e 490 anos do seu nascimento, recebemos a notícia de que o jovem Beato Carlo Acutis, nascido em 1991, será canonizado em breve. A distância de quase 500 anos que separam os dois é apenas temporal. Conheça os sete aspectos que o apóstolo da internet e o apóstolo do Brasil têm em comum. Primeira semelhança, fé e piedade desde a infância. Os dois nasceram em famílias cristãs, ambiente propício para que se despertassem para a fé ainda na infância, servindo com piedade à igreja e nutrindo a amizade com Jesus por meio da oração e dos sacramentos. Segunda semelhança, estudantes dos jesuítas. Ambos, José de Anchieta e Carlo Acutis, estudaram em instituições jesuítas. Anchieta foi aluno do Colégio de Artes em Coimbra, Portugal, a partir dos 14 anos. E Carlo Acutis, com a mesma idade, frequentou o Colégio João 23 em Milão, na Itália. Terceira semelhança, descoberta de enfermidade na juventude. Ainda estudantes, ambos enfrentaram a notícia de uma enfermidade incurável. Anchieta foi diagnosticado com uma espécie de tuberculose óssea e, embora não tenha falecido disso, conviveu com essa doença ao longo da vida por mais de 44 anos. Carlo Acutis, infelizmente, foi diagnosticado com uma leucemia fulminante e faleceu pouquíssimo tempo depois. Quarta semelhança, amor e consagração a Nossa Senhora. Os dois foram apaixonados por Nossa Senhora e consagraram a ela sua juventude e seus afetos. Acutis afirmava: "A Virgem Maria é a única mulher da minha vida." Anchieta escreveu o seu maravilhoso poema A Virgem, com quase 6 mil versos, dedicado à sua única amada. Quinta semelhança, devoção fervorosa à Eucaristia. Ambos nutriram uma verdadeira espiritualidade eucarística, tomando-a como celebração diária, por livre vontade. Carlos Acutis afirmava: "A Eucaristia é a minha estrada para o céu." E ainda promovia exposições dedicadas aos milagres eucarísticos. Sexta semelhança, serviço aos pobres e pequenos. O serviço desinteressado e o amor aos mais necessitados foram marcas registradas na vida dos dois. Sétima semelhança, criativos na arte de evangelizar. São José de Anchieta evangelizou por meio do teatro. O Beato Carlo Acutis adentrou a internet. Ambos utilizaram dos melhores instrumentos de sua época para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. São José de Anchieta e o Beato Carlo Acutis, sete semelhanças em suas vidas. Música. Celebrar o aniversário é, em primeiro lugar, render graças a Deus pelo dom da vida. Muita gente me enviou mensagens e saudações pela passagem do meu aniversário nesse final de semana. E eu gostaria de, no próximo bloco, compartilhar com vocês um pouco do carinho e da amizade de muitos ouvintes. Para falar com a gente ou nos enviar mensagem de texto ou de voz, o nosso número é um só. 81-3224-9284. Tempo de paz. A minha bênção, Padre João Carlos. Sou Zuleide Alencar, associada da AMA e voluntária dessa associação, com muita alegria. Como cristã, ouvi o chamado divino e passei a fazer parte da AMA porque acho importante contribuir para a missão evangelizadora dessa associação, o que me faz muito bem e acredito que também faço muito bem a muitos com os quais compartilho a inspiradora e edificante meditação da Palavra do Senhor, dirigida pelo Padre João Carlos. Convido você que está me ouvindo a vir fortalecer essa corrente de amor, pois quem ama, evangeliza. Meu abraço a todos vocês. Muito obrigado, Zuleide, por sua adesão à AMA, Associação Missionária Amanhecer, pelo seu serviço de voluntária e pelo convite que você fez às pessoas para que participem ativamente nesse projeto de evangelização, nas próprias emissoras ou através da AMA. Uma pessoa que está passando por uma grave provação me disse que se pegou cantando essa música que nem conhecia e que ela lhe trouxe alívio e conforto. Vai ver, você também pode estar precisando ouvi-la e cantar também. Como é que eu posso desistir, se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu seu espírito, me encheu de esperança? Como é que eu posso duvidar, se quem tomou o meu lugar me deu a sua força, me deu seu espírito, me encheu de esperança? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Como é que eu posso desistir, se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança? Como é que eu posso duvidar, se quem tomou o meu lugar me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Em Deus eu vencerei. Eu vencerei. Eu vencerei. Na vida, de vez em quando, precisamos atravessar um vale de sombras. Hora de rezar com essa canção. Vou confiar em Deus. Celebrar o aniversário é, em primeiro lugar, render graças a Deus pelo dom da vida. Muita gente me enviou mensagens e saudações pela passagem do meu aniversário nesse final de semana. E eu gostaria de, no próximo bloco, compartilhar com vocês um pouco do carinho e da amizade de muitos ouvintes. Enquanto você providencia a sua participação, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já! Já já de volta com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Esta é a sintonia mais gostosa do seu rádio, Camaragibe FM. A rádio que você ama. Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Neste final de semana, eu recebi muitas mensagens e saudações pela passagem do meu aniversário natalício. Na sexta-feira à noite, nós tivemos o grande evento de solidariedade promovido pela CNBB e por Signis, envolvendo todas as redes católicas de televisão e mais de 90 emissoras de rádio. Nesse programa especial, acompanhado em todo o território nacional, eu também participei cantando e incentivando a participação solidária em favor do Rio Grande do Sul. No sábado, presidi a missa da trezena e fiz show em Tiúma, município de São Lourenço da Mata, área metropolitana do Recife. Agradeço a acolhida do padre Adriano Araújo e o carinho dos paroquianos ao saudarem o meu aniversário. Foram muitas as manifestações de carinho, de atenção, de amizade, particularmente de ouvintes do nosso Tempo de Paz. Então, partilho com vocês algumas dessas mensagens. Padre João Carlos, sou Maria Inês de Vides, da cidade de Jaú, estado de São Paulo. Não poderia de felicitá-lo pelo seu aniversário. Parabéns, felicidades, que Deus o abençoe. Que Deus dê muita saúde e muitos anos de vida. Que o Senhor possa continuar sempre nos fortalecendo, dando a sua palavra todos os dias, a sua música maravilhosa. Tudo de bom que o Senhor nos faz, eu agradeço a Deus e peço que Deus o abençoe. Parabéns. Um grande abraço dessa sua ouvinte, Maria Inês. Padre João Carlos, que Deus lhe abençoe, Deus te faça feliz, Deus te dê muita saúde. Em nome de Jesus, cuide da sua voz mais ainda, que é linda, maravilhosa. E um feliz aniversário, viu, Padre? Deus te abençoe. Eu sou Helena Cordeiro Queiroz, que estou falando, moro aqui em Socorro. Tenho 80, vou fazer agora 16 de julho, 84 anos. Mas eu te amo, Padre João Carlos, com muito amor, com muito carinho. e as suas músicas maravilhosas, viu? Obrigado. Parabéns, Padre João Carlos, pelo seu aniversário. Que Jesus lhe cubra de bênção, como ele lhe cobre sempre. Parabéns, muitos anos de vida. Felicidade e um abraço da sua amiga Maria das Dores, viu? Que Jesus continue contigo, você fazendo obras maravilhosas. Tchau, que Deus te dê muitos anos de vida. Padre João Carlos, sou Dona Cristina aqui da Vila do César Bura. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor é uma benção, o Senhor é uma benção do céu. Ó, fica na paz, viu? Feliz aniversário por esta data linda e maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado, Marinês de Jaú, Helena do Socorro Jaboatão, Maria das Dores, do IPSEP, Thelma Cristina do Ibura, no Recife. Dom Bosco, São João Bosco, dizia assim: nossa vida é um presente de Deus, e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Meu querido Padre João Carlos, sou eu, Edilene Rocha da Silva, daqui de São Benedito. Quero lhe parabenizar por esse dia, que o Senhor tenha muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita paz no seu coração, muito, muito amor, esse amor que o Senhor dedica para todos nós. Um feliz aniversário, que o Senhor seja por demais abençoado. O Senhor não pode faltar na nossa casa, de jeito nenhum. O Senhor é o nosso remédio de Deus, o nosso remédio de Deus. Padre João Carlos, sua benção, aqui é Helena, bispo, mora aqui em Jaboatão Velho. Olhe, meus parabéns para o Senhor, que Deus lhe dê muitos anos de vida, lhe proteja, que Ele sempre lhe protege, muita saúde, e o Senhor um pai, daqueles pais que nem o papai do céu. Fique com Deus. Seu Padre João Carlos, sou a Francineide, aqui de Maracanaú. Nossos parabéns, viu? E muito obrigado pela sua missão de evangelização aqui nas nossas casas todo dia, viu? Muito obrigada. Nossos parabéns, saúde e paz para o senhor, viu? Feliz aniversário. Um abraço da família Vira Nascimento. Felicidades, sempre. Amém. Bom dia, Padre João Carlos. Desejo para o senhor muitos anos de vidas. Que Maria Santíssima derrame suas bênçãos sobre você e toda a sua família. Que esse programa é de muita alegria poder ouvi-lo todos os dias. O Senhor entrando em nossas casas através do Evangelho, das homilias. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo dom da vida do Padre João Carlos. Aqui é Marli, de Prazer e Jabotão dos Guararapes. Feliz aniversário, Padre. Desejo muito paz, saúde, felicidade. Tudo de bom. Agradecendo todas as mensagens, especialmente essas últimas que nós ouvimos, ali a de Helene, de São Benedito, Olinda, de Helena Bispo, de Jaboatão, Francineide, de Maracanaú, no Ceará, de Marli, em Prazeres. E agradecendo particularmente as orações, é dessa força de Deus, de sua graça, de sua luz, que mais nós precisamos. Padre João Carlos, aceite meus parabéns, que Deus te abençoe, continue com saúde, viu? Toda essa energia que o senhor tem, de estar sempre, aonde o senhor vai, né, que espalha Deus pra gente, com as suas palavras, com o seu jeito que explica pra gente, viu? Ah, eu não tenho nem, sei mais nem o que dizer, isso é tudo isso, viu? Que Deus te ilumine cada dia e te dê muitos anos de vida e saúde, viu? Meus parabéns, viu? Padre Edson da Cantareira, Padre, Deus abençoe o senhor, seu trabalho, seu sacerdote, seu sim. Sinta abraçado por nós, tá? As palavras lindas que o senhor faz, nos ensinando, proclamando a palavra de Deus, tão bonito que o senhor faz. Nós amamos muito o seu trabalho, o senhor, tá? Deus abençoe o Senhor. Está sempre orando pelo Senhor, pela sua equipe também. Mas hoje é o seu dia especial. Muita paz no seu coração, viu? Nunca vou esquecer o dia que eu conheci o Senhor na Sé. Está tudo marcado aqui, a data, tudo. Sempre, o senhor está aqui em São Paulo, a gente está sempre alegre e feliz com o seu trabalho. Muito bonito o seu trabalho. O senhor ensina, o senhor fala do jeito que a gente entende o que o senhor fala. Eu vi na Rede Vida, o show até o final, a adoração, eu vi. Aí hoje de manhã eu vi os homenagens. O senhor merece. Seu trabalho é muito lindo, é abençoado por Deus. O senhor seja um bálsamo, o senhor é um bálsamo na nossa vida, viu? Aquele que conhece o seu trabalho te ama muito. Olá, Padre João Carlos, sou Maria Natal, aqui de Juazeiro do Norte. Estou te enviando esse áudio para te desejar muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, tudo de bom na tua vida e agradecer a Deus pela pessoa maravilhosa que o Senhor é, viu, Padre? As suas mensagens são maravilhosas, tocam o nosso coração, nossa alma, a maneira como o Senhor faz a reflexão do Evangelho, passa para a gente uma paz, sabe, a gente se sente dentro da história. Que Deus te conceda sempre assim, esse Padre maravilhoso, que te dê muito santo de vida, que Nossa Senhora te cubra como uma sagrada. Eu compartilhando com vocês as mensagens de saudações dos ouvintes aqui do rádio. Agradeço a Jacinta Maria, de Monte Castelo, Fortaleza, Edissa, da Cantareira, em São Paulo, Maria Natal, do Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte. Olha que palavra linda, dizia Dom Helder Câmara. As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros. Levo-as no coração. Meu irmão, Padre João Carlos, aqui é o Zé Vicente, falando aqui da Casa Mãe. Hoje, nesse seu aniversário também do velho Zezinho, eu quero me unir com todas as pessoas que se unem a você nesse dia para agradecer o dom da vida, da sua vida, e missão com arte, com beleza, com encanto, viu? Saúde e paz, meu irmão. Um grande abraço. Padre João Carlos, parabéns, meu amigo, pelo seu aniversário. Que Papai do Céu lhe proteja muito e muito nessa caminhada que ele lhe deu, sendo este pastor no meio das ovelhas. Eu sempre digo, o pastor, o bom pastor é aquele que anda no meio das ovelhas, nem na frente, nem atrás, é no meio, junto com suas ovelhas, levando esse trabalho da AMA aos confins, não só do nosso Brasil, mas podemos dizer de um bom espaço do mundo. Padre João Carlos, a sua bênção. Estou passando aqui mais uma vez ainda essa semana por dois motivos. O primeiro motivo é parabenizar o senhor pelo seu aniversário. Deus lhe dê muitos anos de vida, que o senhor continue aí muitos anos aí conosco, evangelizando a gente, nos ensinando a ler mais a palavra de Deus. E o segundo motivo, se não for pedir demais, o senhor transmita também meus votos de um feliz aniversário para o nosso amigo Padre Zezinho, que embora eu não o conheça, mas uso, assim como as músicas do senhor, eu uso as músicas dele também para cantar as minhas missas sempre que tenho oportunidade. Agradecendo a gentileza das saudações de Zé Vicente, o nosso cantor das comunidades lá do Ceará, em Fortaleza, Ana Negromonte, do Córrego do Jenipapo, no Recife, e José Antônio, da cidade de Rio Real, na Bahia, que também mandou saudações para o Padre Zezinho, que também aniversariou no mesmo dia que eu. E aí, novidade boa hoje? Vai ter bolo, vai ter festa? Compartilhe comigo. Pois é, João Carlos, já é teu aniversário. Desejo a você tudo de bom. Que Deus continue te abençoando, protegendo e te guardando. Você continua andando pelos caminhos do Senhor, sendo servo fiel a Ele e mensageiro da sua paz, nesse tempo que precisa muito dessa paz. Tá bom? Feliz aniversário! Oi, Padre João, passando aqui para lhe desejar feliz aniversário. Eu sei que muita gente está fazendo isso no dia de hoje, mas quando o senhor puder ouvir esse áudio, saiba que meu carinho, respeito, admiração e a gratidão são enormes pelo senhor, e eu estou muito feliz

passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Acho fascinante nessa canção de Roberto Carlos, quando fala da volta de Jesus. Vem colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e começou a ensiná-los. Mateus 5, versículos 1 e 2. Palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare água para a bênção. A gente volta já. Já já de volta com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Toda cidade ligada na melhor. Que legal ter você com a gente aqui na Câmara GDFM 87.9. Sucesso em primeiro lugar. Parabéns pra você. Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Vamos abrir o livro da Palavra de Deus hoje em Mateus capítulo 5. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Palavra da Salvação. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Mateus 5, versículos 1 e 2. São quatro ações de Jesus descritas na abertura do Sermão da Montanha. Faça as contas. Vendo Jesus as multidões, primeira ação, subiu ao monte, segunda ação, e sentou-se, terceira ação. Os discípulos aproximaram-se, essa ação é a dos discípulos, e Jesus começou a ensiná-los, quarta ação de Jesus. Quatro, você sabe, é um número de totalidade abrangente com os quatro pontos cardeais. Estamos no início do chamado Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão da Montanha é a proclamação da lei do povo da Nova Aliança. Vamos às quatro ações iniciais de Jesus. A primeira foi vendo as multidões. Ele vê o povo que acorre para ouvi-lo, para pedir a cura de suas doenças. Ele não vê com os olhos, vê com o coração. Na história que contou do homem assaltado e caído na estrada, só o samaritano viu, aproximou-se e cuidou dele. O sacerdote e o levita viram, mas passaram adiante. Jesus vê as multidões como Deus que falou com Moisés no Monte Sinai: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. A primeira ação foi ver as multidões, um olhar de compaixão e de compromisso com o seu bem. A segunda ação de Jesus foi subiu ao monte. Que detalhe curioso, subiu ao monte. Que monte? Com certeza, uma das colinas próximas de Cafarnaum. O monte, na tradição bíblica, é um lugar privilegiado do encontro com Deus. Mas por que subiu com a multidão ao monte? Claro, ele é o novo Moisés que está levando o povo hebreu para o Monte Sinai para prestar culto a Deus, celebrar aliança com ele e dele receber a lei. Subiu ao monte é uma ação cheia de significado. Refazendo o caminho da história, Jesus, o novo Moisés, está restaurando o seu povo que renasce em aliança com Deus. A terceira ação foi sentou-se. Por que sentar-se? Porque estava cansado? Para ficar mais próximo do povo? Os mestres em Israel e em outros povos ensinavam sentados. Na sinagoga, o pregador ficava sentado. Lembra Jesus na sinagoga de Nazaré? Depois que leu, de pé, o profeta Isaías sentou-se para explicar aquela passagem. Na sinagoga havia uma cadeira especial para o pregador, perto do púlpito, no lugar de destaque. Chama-se a cadeira de Moisés. E quando pediu uma barca para se afastar da multidão e falar-lhe sobre o reino de Deus, lembrem que posição Jesus ficou? Sentado, claro. Sentar-se é a posição de quem vai ensinar. Jesus assume a condição de mestre. É o novo Moisés que ensina a lei de Deus ao seu povo. A quarta ação foi, começou a ensiná-los. O que ele começou a ensinar, vem a seguir. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças do reino. Na interpretação que se fazia do decálogo do Monte Sinai, o bem-aventurado era o praticante da lei, o que observava os mandamentos e as normas. Nas bem-aventuranças do monte, Jesus proclama que o reino de Deus é um dom para os humildes, os sofredores, os pecadores. O reino é o consolo para os aflitos e perseguidos, a vitória da justiça e da paz para os sofredores, a força dos mansos, o conhecimento de Deus para os de coração limpo, a misericórdia para os pecadores. Afinal, o bem-aventurado no povo da nova aliança é o humilde e pecador amado por Deus. Ouvindo essa palavra, você se sinta no meio daquela multidão. Você está na lista dos bem-aventurados do reino. Não porque você seja muito bom, nem muito santo, nem muito praticante da lei de Deus. Você está na lista dos bem-aventurados, porque na sua fraqueza, nos seus limites, na sua condição de pecador, Deus ama você. É o que Jesus está dizendo. Vamos guardar a mensagem. Está começando o Sermão da Montanha. Jesus, com compaixão, vê o povo como Deus na revelação a Moisés da sarça ardente. Jesus, com o povo e os discípulos, sobe ao monte. Ele é o novo Moisés que liderou a saída do Egito e levou o povo ao Monte Sinai para celebrar a aliança com Deus. Ele é o mestre que, sentado, ensina ao seu povo a lei do reino de Deus. O seu ensinamento é o manifesto do reino. Os pequenos são os amados de Deus, os cidadãos do seu reino. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Mateus 5, versículos de 1 a 2. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, longe de nós pôr nossa confiança no dinheiro, na riqueza deste mundo. Queremos acolher o reino de Deus como dom que nos é oferecido como nossa maior riqueza. Longe de nós vivermos na condição de quem não precisa mais de nada nem de ninguém. Queremos acolher o reino como com sede e fome de justiça, buscando fraternidade, solidariedade e confiança na tua providência. Longe de nós vivermos a alegria falsa da bebida, das drogas ou da indiferença com a dor dos outros. Queremos viver a verdadeira alegria que o reino nos traz, pelo perdão, pela salvação que nos alcançaste. Longe de nós queremos agradar ao mundo e à opinião pública, negando o evangelho da vida, da família, da verdade. Queremos ser fiéis, mesmo no meio de incompreensões ou perseguições, certos que este é o caminho da vitória. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Leia na sua Bíblia a passagem de hoje, Mateus 5, de 1 a 12. E depois de termos meditado a palavra do Senhor, vamos apresentar os nossos pedidos, as nossas preces. Intenções que nos chegam pelo WhatsApp 81-3224-9284. Rosiane, em São Paulo, pede orações para vender a casa. Tamires Santos Ribeiro, em Cairu, na Bahia, pede pela saúde de Herbert e vai fazer uma cirurgia quarta-feira. Rosiane, em São Paulo, capital, orações para arrumar documentação do apartamento. Wanda Marques, em Fortaleza, pelo esposo da amiga Edileuza, Evanilson. Renilson Geraldo Nobre, em Fortaleza, pela esposa Helene dos Santos. Rosângela Reis, em Monte Carmelo, Minas Gerais, pede pela família, filhos, netos, esposo. Marcilene, em Jiparaná, Rondônia, coloca em intenção a família, a saúde do seu pai João Batista. Nitalma, em Olinda, Pernambuco, pede pela saúde. Miriano Recife, põe em oração Henrique e Renata. Raimunda Maria, em Cubatão, São Paulo, pede pela saúde e pela libertação. Givago, em Jundiaí, São Paulo, pede que Deus interceda pelo matrimônio de todos os casais. Patrícia Lucena, em Porto Velho, Rondônia, pela saúde de Diana Souza. E todas essas intenções vão ao Pai por meio de Cristo. E agora vamos pedir a bênção de Deus sobre a água. Por favor, apresente aí a sua água. Senhor Pai Santo, olha benignamente para nós que fomos resgatados por teu Filho e renascemos no batismo pela água e pelo Espírito Santo. Concede que todos os que entrarem em contato com esta água sejam renovados no corpo e na alma e te sirvam de coração puro por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus vão herdar. São felizes. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. É o Senhor quem os vai consolar. Felizes, felizes, felizes, puros é que são felizes, pois a Deus eles vão enxergar. São felizes. Estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu o seu coração. Paz são felizes, serão filhos do Deus Rei da Paz. Felizes, felizes, felizes, felizes, perseguidos é que são felizes, é a fé quem os vai sustentar. São felizes, eu estava lá. Eu estava lá no meio da multidão quando Jesus abriu seu coração. Felizes, felizes, felizes, felizes, felizes, ter você com a gente aqui na Câmara GDFM 87.9. A melhor programação você ouve aqui. A Arquidiocese de Fortaleza promoverá um ciclo de estudos sobre a campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Com o tema Amizade Social, o amor que cuida e educa para uma vida digna, o evento vai acontecer de forma online nos dias 18 e 19 desse mês e será transmitido pelo YouTube da Arquidiocese. A Diocese de Nazaré realizou a ordenação de 4 novos presbíteros. A solene celebração eucarística ocorreu sábado passado, dia 8, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata, Pernambuco, presidida por Dom Francisco de Assis Dantas e Lucena, bispo diocesano. O arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, receberá a imposição do pálio arquiepiscopal das mãos do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, durante solene celebração eucarística no próximo dia 7 de julho na Catedral Metropolitana. E hoje é dia do Encontro dos Ouvintes no Recife, com transmissão pela Rádio Amanhecer e pelo canal do YouTube Padre João Carlos. O encontro na paróquia da Várzea começa às 18 horas com o Terço Mariano e prossegue com a Santa Missa a partir das 19 horas. E hoje é dia de segunda bíblica. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e hoje é a quarta aula da segunda temporada. Acompanhe pelo canal do YouTube Padre João Carlos às 8:30 da noite. Bendigamos ao Senhor pelo encontro de hoje. Obrigado, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando teu amor, teu ombro amigo. Camaragibe FM 87.9 ZYS295, operando em 87.9 MHz. Rádio Camaragibe FM, uma emissora da Associação Comunitária de Rádio Difusão Hamilton de Barro Lins. Nosso endereço: Rua Prefeito Haroldo Loureiro, número 168, no centro de matriz de Camaragibe, Alagoas. Rádio Camaragibe FM, um novo jeito de comunicar. Vamos ao intervalo. Camaragibe FM 87,9. A rádio do seu jeito. A gente volta já. Fique ligado. Voltamos já. Meio-dia e 39 minutos. Agora a matriz de Camaragibe já tem a nova loja eletrônica, a FK Eletrônica. Trabalhamos com montagens e vendas de amplificadores. Aqui você encontra componentes eletrônicos, tweeters, cornetas, plugins em geral e ainda renovamos alto-falantes. Temos bobinas para microfones, cabos, resistores, capacitores, diodos e transistores em geral. A FK Eletrônica fica bem pertinho de você, no alto do cemitério. E é só procurar o irmão Amaro. A FK Eletrônica, fone 99377-0652. A FK Eletrônica. Amigo, ouça agora nesse hino. Salão do Juca, pai e filho, está de cara nova, com mais conforto e novo endereço para você, cliente. Estamos localizado agora na rua São Francisco de Assis, na esquina em frente à serralharia do Largato. Organização do nosso amigo Emerson e Juca. É o Salão do Juca, pai e filho, que tem para te oferecer os melhores cortes de cabelos. Vem pra cá, aqui tem sulfista, degradê, Chanel, social e fazemos cavanhaque e barba. Salão do Juca, pai e filho, está de cara nova, com mais conforto. Vem pra cá conferir você também os melhores cortes de cabelos com os profissionais da área. Aqui no Salão do Juca, pai e filho, tem pra você. Olha só, degradê, sulfista, Chanel, social e fazemos barba e cavanhaque, na rua São Francisco de Assis, na esquina em frente à serralharia do Largato. Com a organização do nosso amigo Emerson e Juca, tem Salão do Juca, pai e filho. Pai e filho. Você que tá cansado de trabalhar e seu dinheiro não rende pra nada, então chega de pesquisar preços. Venha pro Comercial Pérez. Aqui você encontra produtos alimentícios, material de higiene, limpeza e muito mais. O endereço da economia é aqui. Entrega rápida e segura em sua casa. Estamos abertos todos os dias, das 7 às 19 horas. E aos domingos e feriados, das 7h40 ao meio-dia. Aceitamos todos os tipos de cartões e Pix. Situado na rua Dona Bretes Pimentel, na antiga rua da Lagoa Seca, número 86, aqui em Matriz de Camaragibe. Fones 0 operadora 82-99306-6077 ou 99343-9730. Comercial Pérez. Organização Júnior Pérez e família. Não chore. Rildo Moto Peças, o melhor lugar para você comprar peças para a sua moto e economizar. A organização é do nosso amigo Lenildo e da nossa amiga Cleide. Lenildo Moto Peças, o melhor da região. Preço baixo de verdade, igual a gente não tem não. Tudo pra sua moto, lá você vai encontrar. Serviços em geral, Lenildo é o lugar. Lenildo Moto Peças, o melhor lugar para você comprar peças para a sua moto e economizar. Temos pneus, capacetes, tudo em peças para a sua moto, serviços em geral, injeção eletrônica e muito mais. Temos profissionais capacitados para cuidar da sua moto com total segurança e responsabilidade. Deixe sua moto com quem você sabe que vai cuidar bem dela. Lenildo Motopeças é desse jeito. Comprando óleo, a troca sai totalmente grátis. Para conferir os preços, em Matriz de Camaragibe é só ligar. 3251-1451. Em São Luís é só ligar. 3254-1964. A organização é do nosso amigo Lenildo e da nossa amiga Cleide. Chegou em Matriz de Camaragibe, Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. Temos conveniência, queijo, manteiga, refrigerantes, torradas e todos os tipos de pães. Aberta de segunda a sábado, das 6 às 10h30, das 15 às 20 horas. Panificação Esquina do Pão, localizado na Rua Dona Brites Pimentel, antiga Rua da Lagoa Seca. E sua filial, Panificação Pão Quente, localizado no Conjunto Cícero Cavalcante, ao lado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Panificação Esquina do Pão e Panificação Pão Quente. O menor preço é aqui. Em Matriz de Camaragibe, você tem a ver contabilidade com aberturas e encerramento de empresas, serviços contábeis em geral, com o melhor preço da cidade. Agora, não precisa sair da cidade, porque aqui você também encontra venda de certificado digital para a sua empresa. A Ver Contabilidade. A Ver Contabilidade. Estamos localizados na Avenida Governador Luiz Cavalcante, número 31. Na antiga Rua dos Coqueiros. Nossos contatos: 3251-1365, 9325-0282, 9155-4945. AV Contabilidade, Organização Marinho Contador. Banda Encantos. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que sinto por você é sério, é sério. Eu vou sair cedo hoje no trabalho, me preparar pra noite te encontrar. Tem 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo.